Amados, amados, a paz do Senhor. Mais uma palavra para o nosso consolo, para nós que estamos salvos, e para a salvação e consolo daqueles que estão buscando resposta. O texto principal desta pregação está em Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha aí, o Senhor Deus diz que lançou a palavra, e de fato lançou. Veio lá do céu o filho dele, enviou o próprio filho para nos salvar. E o filho do nosso Deus é o Verbo, é a palavra viva que veio, já voltou para ele, já voltou, já foi crucificado. E todos aqueles que creem no Filho, todos aqueles que creem naquele que já voltou para o Pai, voltarão com o Filho prósperos para o Pai. E assim se completa o significado de Isaías 55, 11. Quem crê no Filho está salvo, porque o Senhor Deus enviou o próprio Filho, que é a palavra dele. É aquele que cumpriu fielmente a palavra do Senhor Deus. É o Verbo do Senhor Deus. Quem crê no Verbo está salvo, tem a vida eterna. E assim como o Verbo agora está à destra do Criador, nós estaremos lá em cima também, justamente à destra do Criador, junto com o Filho. Glórias a Deus. Esse é o resultado que o Senhor Deus quer. Por isso ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha só. Quando Cristo foi crucificado, a palavra do Senhor Deus selou aqueles que estão salvos em Cristo. Naquele momento, Cristo disse: está consumado. E o Filho voltou para o Pai, trazendo aquilo que o Pai tanto desejou. O resultado é a grande família. Aqueles que creem no Filho estão salvos, já fazem parte dessa grande e eterna família do Senhor Deus. Muitos não entendem porque há tantas pregações, há tantas mensagens, e no início nós temos aquela sensação do primeiro amor, e depois muitos de nós ficam com a sensação de que é tudo repetido. É claro, é a mesma palavra, mas o Espírito Santo, ele lança a mesma palavra do Senhor Deus, conhecendo que no caminho são pessoas diferentes, ou as mesmas pessoas em épocas diferentes, que vão receber a mesma palavra, que é a palavra de salvação, que é a palavra que traz uma mensagem ampla do Criador, e é por isso que nós permanecemos em Cristo, aumentando a nossa fé, ouvindo a palavra do Senhor. Por isso nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ninguém tem obrigação de escutar todas as pregações, mesmo porque é impossível. Nós não temos tempo. Mas a nossa fé aumenta pela palavra. Escutando a palavra, nós refletimos sobre aquilo que nós lemos, sobre aquilo que nós já estudamos. E o Espírito Santo, ele vai conduzindo. Serve então para aumentar a nossa fé, para que nos momentos de tristeza nós estejamos firmes com o Senhor Jesus. Serve para receber mais entendimento daquilo que estudamos. Serve para permanecer em Cristo para a nossa própria salvação. Porque nós temos que buscar constantemente a face do Senhor. Isso é um mistério que nós não sabemos como funciona, mas sabemos que a salvação não se perde. Porém, aqueles que desistiram, não é que eles perderam a salvação, é que eles nunca conheceram a Jesus Cristo. Para muitos que acham que conhecem a Jesus Cristo, esfriam na fé, acham que está tudo bem. E não sabem que o embate é tão grande que vão chegar no ponto em que vão desistir daquela fé que nunca tiveram. E para aqueles que estão firmes no Senhor Jesus, sabem que precisam se fixar mais ainda na rocha eterna, porque a tentação vem. E a tentação ela não vem só na forma de coisas prazerosas, gostosas, como nos momentos difíceis. E é nestes momentos que nós temos que mostrar a nossa fé. Não como uma obrigação, não pela lei, mas como quem sabe que recebeu o amor de Cristo. Quem recebe um abraço, dá um abraço de volta. É a recíproca. Então, isso até eu disse para minha mãe hoje. É difícil explicar porque quando a pessoa está numa idade avançada, ela já não tem mais energia e tudo. Mas quem tem entendimento, que entenda. Quem não recebeu o amor, não pode dar amor de volta. E para receber o amor de Cristo, quem acha que não recebeu o suficiente ainda, eu acho que eu não recebi o suficiente. Na realidade, Cristo, ele me deu e deu para vocês um amor eterno, um amor que é incomparável, o verdadeiro amor, mas nós precisaremos da eternidade inteira para receber deste amor. É por isso que eu acho que eu não recebi o suficiente. Eu quero sempre mais. E eu quero sempre mais, irmãos, porque vocês sabem. Olhe cada um para si e veja. Veja se na tua frente essa caminhada vai ser florida ou vai ter espinhos. Vai chegar, para muitos já chegaram, como para mim, em que a gente começa a ver que são muitos os espinhos. E nós precisamos desse amor. Nós precisamos então ter a certeza da salvação, que é tudo para o cristão. E essa certeza ela vem quando no aperto, quando na tristeza, eu estava tentando explicar para minha mãe, a gente dá glórias a Deus. Quando numa noite tu acha que tu vai morrer, tu começa a rir. Na dor ali, tu diz baixinho, glórias a Deus, será que agora estou feliz? Diferente daquela pessoa que, quando chega esse aperto, agora é tarde. Tu não vai poder simular, tu não vai poder sorrir com facilidade, tu não vai poder sentir amor se tu não recebeu amor. Então, quando chega esse momento, entenda, esse momento vai chegar. E não é só por este momento, não é só para passar mais facilmente por este momento, é também para termos a certeza da salvação e nos sentirmos bem desde já. Se não podemos nos sentir bem no corpo, ou pela idade, ou pela enfermidade, ou seja o que for, ou por guerras, pelos embates dessa vida, que sintamos o amor de Cristo na alma. É o que o Senhor Jesus coloca para nós como sendo a paz que transcende todo o entendimento. Ele coloca essa paz para nós. E é uma paz que nós só podemos receber simplesmente buscando, como quem recebe um presente. Olha, tem uma caixa fechada. O que é receber o que está dentro da caixa? Né? Se eu pegar a caixa, abrir as mãos assim, já é o passo inicial de humildade. Recebi. Se eu disser não, de ti eu não quero nada, já é arrogância. Né? Então, abrir as mãos, um gesto de olhar, eu quero, buscar. Pega a caixinha. Mas eu não recebi ainda. É aquele cristão no início da caminhada, disse que já recebeu, já aceitou. Ele só pegou a caixa, ele pegou a Bíblia, ele leu, ele entendeu, mas ainda não abriu a caixa. E qual é a emoção que se tem quando se abre a caixa? Tu tá me dando a chave de um carro importado? Mas por quê? Eu não gostava de ti, por que tu tá fazendo isso? Aí vamos dizer que esse teu amigo diz assim: é que eu sou muito rico mesmo e eu vi que Tu se tornou meu inimigo sem motivo nenhum. Então, para mim, eu tenho dinheiro que sobra. Eu vim aqui é porque eu quero. Eu não quero ser teu inimigo. Quero conquistar a tua amizade. Então, numa situação parecida com essa, é o nosso Senhor Jesus. Ele vem nos dar uma caixa, nos dar algo. Essa caixinha é a Bíblia. E dentro dessa caixa tem muito mais do que um carro importado. Só que tem que estender a mão, pegar. Muitos já fizeram isso. E tem que ler constantemente, que é o gesto de perceber que aquilo é a chave para o grande presente. É o gesto de receber. Receber não é eu recebi, eu aceitei, não. É deixar que o Senhor Deus te entregue. Não é pegar uma coisa e botar na gaveta. É deixar que o Senhor Deus, e esse processo é no tempo do Senhor Deus. Tem que buscar a face do Senhor. E aí então tu recebe esse amor, e num tempo determinado, que o Senhor Deus sabe, tu vai nascer da água e do Espírito. Vai ver que a palavra do Senhor Deus, que veio para ti, não ficou na gaveta, ela volta para o Senhor Deus com o fruto, com o resultado que Ele quer. E antes mesmo de tu passares pela primeira morte, tu já estás em regozijo. Já está no meio desse mundo do jeito que está, mas em compaixão pelos outros que estão indo para a condenação, do que em sofrimento por ti mesmo. Tu está sofrendo mais pelos outros do que por ti mesmo. A ponto de que quando chega a tua hora, para mim aconteceu algumas vezes já, irmãos. Eu chegava a dar um sorriso assim, e eu quieto, assim, não tendo ninguém no quarto para comentar, eu recostado na cama, porque eu não durmo. Dá um sorrisinho e eu pensava, mas o que é isso? Por que que eu estou alegre? Por muitas vezes eu, quando dá os problemas, eu ficava ali ocupado com aquilo ali. Não, mas às vezes eu era tomado por um sentimento assim, que quem vê diz assim, está debochando. Não, um sentimento de que glórias a Deus, já no meu caso, quem escuta as pregações sabe do meu testemunho, desceu um anjo. Em carne, para não dizer que foi luz, projeção, um grande poder, e veio me corrigir há 2 anos atrás. Então eu não tenho como duvidar, não tem. Quando chega essa hora, eu só penso assim, é imenso, é imenso. É o Verbo, é o meu Salvador. Tudo aquilo aí começa a vir na minha mente os trechinhos da palavra, os mais importantes, que são os trechinhos em que nós lemos a palavra do Senhor Jesus, dizendo as coisas importantes. E o Senhor Jesus é simples. E aí vem principalmente quando o Senhor Jesus diz que nenhum se perdeu. Opa, eu ali achando que vou morrer, aí eu dou um sorrisinho. O meu mestre, o meu Salvador, diz: nenhum se perdeu. Mas para eu dar aquele sorrisinho, não é o simples lembrete de um versículo, não. É aquele versículo rodeado de tantos outros versículos que eu não lembro na hora, mas que fazem um perfume, o um ambiente espiritual, que colocam o sentido completo daquele versículo. Porque senão, naquele momento que eu estou passando mal, eu ia começar a perguntar, mas será que agora, triste, apavorado e não sei o quê, será que me falta alguma coisa e não sei o quê? Não, mas como eu já li tudo aquilo, que nenhum se perdeu, por quê? Porque é um tempo determinado. Por quê? Porque quando o Senhor chamou, o que Cristo iniciou, ele termina, ele está fazendo a obra. A minha salvação não é por obras, é porque eu creio nele. Ele é o Verbo, ele sabe o que faz, ele criou as estrelas, os planetas, tudo, poder é imenso. Como eu já pensei nisso durante horas, meses, anos. Então, quando eu penso assim, e vem um versículo, nenhum se perdeu, dá uma alegria no meio da dor. Dá uma segurança de saber que eu estou no trilho certo, estou indo. Aí eu acordo e fico mais alegre ainda por ter passado por aquilo com alegria. Não é porque eu estou vivo, porque eu estou vivo também, hein? Mas principalmente porque eu estou vivo e estou em Cristo, já num novo trilho, é um trilho espiritual. Esse é o entendimento, é o nascer da água do Espírito, é isso. A palavra ensinando, sair de um trilho de carne, de um trilho que é fixado nesse mundo, andando nas coisas desse mundo, para um trilho espiritual. Nós somos um trenzinho, nós estamos indo, indo, indo, indo, não tem como parar esse trem. É o propósito do Criador. Então coloquem em vossas mentes a imagem de um trem num trilho. E esse trem ele não pode parar. Coloquem em vossas mentes o que nós sabemos, que literalmente um trem é uma Maria Fumaça, ou um trem bala, que vem assim, né, uma velocidade imensa. Ele para, ele tem o ponto de partida e o ponto de chegada, mas enquanto ele não chega lá, ele não para. E esse trem do qual eu vos falo é o trem espiritual. Esse trem espiritual, ele não para nem que o mundo exploda. Porque quando tudo terminar, ou simplesmente quando o fulano tropeçar na esquina e morrer, às vezes morre por causa de uma pedrinha ali. Esse trem não terminou. Ele simplesmente saiu dos trilhos da carne e entrou nos trilhos espirituais. Não tem a morte, a Bíblia nos ensina. E alguns, como eu, viram isso muitas vezes no mundo espiritual, desde os 4 anos de idade, conforme eu tenho testemunhado. Então coloque em vossas mentes esse trilho. Nós estamos nesse trilho. É um trilho material, carnal. É necessário, é bom, dentro das medidas, dentro do que o Senhor Deus nos permite, nosso trem anda nesse trilho carnal. Mas nós temos que ir nos preparando para trocar de trilho. A troca é justamente passar pela primeira morte quando termina o trilho carnal, mas não passar pela segunda morte. Os que vão para a segunda morte são aqueles que não estão preparados para trilhar os trilhos espirituais. São aqueles que vão a todo vapor, porque todo mundo não tem diferença. Todo mundo, a humanidade inteira, vai a todo vapor. Isso aí é um ímpeto, é uma força que o seu Deus colocou no ser humano. A imagem e semelhança do Criador está dentro de cada um. Quer seja uma pessoa boa, quer seja uma pessoa má, essa imagem inicialmente foi colocada. E esse ímpeto ele vai no mundo carnal, mas o que o Senhor Deus quer é que essa imagem e semelhança permaneça. Imagine o trem nesse mundo carnal, somos nós aqui, e no momento o Senhor Deus quer que nós aprendamos a viver espiritualmente. O Senhor Deus quer que nós aprendamos os valores eternos. Uma alma que aprende isso antes da primeira morte, ela nasceu da água e do Espírito. Ela está andando nos trilhos carnais, mas já está acostumada com os trilhos espirituais. Já está andando em espírito e em verdade. Quando então o Criador tira os trilhos carnais, que é a primeira morte, o que que acontece? A pessoa que está em Cristo, ela já estava andando nos trilhos espirituais. Ela não cai para a segunda morte. É assim que funciona. Então, nessa imagem desse trilho, o nosso trenzinho vai indo, né? Tem que ter humildade, tem que ter aceitação, tem que. Não pode a todo momento colocar uma pedrinha. Aí não consegue receber a mensagem. Aquele irmão que já está em Cristo, às vezes ele vai dizer: olha, mas não é trem, eu não vou entrar nesse trem. A palavra diz que é barquinho. Cristo está no meu barquinho, não é no meu trem. Aí pronto. Então tem que receber a mensagem, tem que ter humildade, deixar que o Espírito Santo fale no coração. Nesse sentido, então, vamos ler Isaías 55, versículos 8 ao 13. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Aqui, irmãos, então nós temos muitas, muitas mensagens, mas de forma simples, dentro desta pregação, o Senhor ele está colocando para nós que nós, com essa imagem do trilho assim, nós vamos com todo o ímpeto, a gente vai indo, vai indo, vai indo, e muitos se perdem nesse mundo. Muitos permanecem nos trilhos da carne. Mas nós que aceitamos a Cristo, nós já estamos nos trilhos espirituais. Estamos nos trilhos da carne, exatamente como Paulo disse, que ficava aqui por amor de nós, mas ele já queria estar com Cristo. Porém, espiritualmente, o que Paulo deu a entender também é que ele já estava em Cristo, ele estava atendendo ao chamado de Cristo. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós que realmente cremos, nós já estamos com Cristo, de fato. Por isso que quando chega um aperto, uma hora difícil, nós nos alegramos naquele momento. Olha, se é agora, se vai dando, se tiver força para falar, é capaz do cristão dizer: é, glórias a ti, meu Deus. Vai dando glória, vai se alegrando. É como aqueles dois pastores que no meio dos ferros viram que não ia sair dali e cantaram o hino da harpa. É como aquele jovem de 25 ou 30, não sei que idade ele tinha, com a corda no pescoço e rindo, e perguntaram para ele: por que tá rindo se tu vai morrer agora enforcado? Porque aqui no meu país não pode pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu preguei, eu sei o que eu fiz, eu sei porque fiz, eu sei porque eu tô com a corda aqui. Ele disse mais ou menos essas coisas. E eu estou cumprindo, eu cumpri, eu estou feliz, eu estou indo. É como se ele dissesse tudo isso. Eu não me lembro exatamente as palavras dele. É como se ele dissesse: eu estou indo, eu estou feliz, cumpri, né? É como se ele dissesse: combati o bom combate. Está consumado, Cristo já consumou por mim. Eu não tinha que sofrer nem isso, mas então é, também está consumado para mim. É o que está dizendo Isaías 55, de 8 a 13. Quem aceitou o Senhor está nesse trilho da carne ainda, como Paulo estava, mas por obrigação e por amor de nós, por amor dos outros. Não porque quer. Quando chega a hora do aperto, já está alegre ali. Tu vai saber se tu está em Cristo? É na hora do aperto. Se tu sente ou não sente alegria, no vale. Se o teu trenzinho está andando na carne, tu já sabe: ah, isso estava na palavra. Não era esperado isso? Não era isso que tinha que acontecer? Toda a palavra explicando isso. É, porque olhar o outro não vale lá o Paulo. Ler as cartas paulinas, né? Ler a história de Paulo e o que Paulo ensina para nós. Parece aquela Maria Fumaça fazendo curvinha nas montanhas, naquele vale bonito, passando por Alpes, por vales, por montanhas, sobe, desce. É, só que Paulo eu acho que era só vale mesmo, né? Daí é bonito, né? Aquele verde, aquela fumaça da Maria Fumaça, né? Vem até a imaginação: será que lá dentro tem um restaurante gourmet naquela Maria Fumaça? Eu queria fazer esse tour, né? E esse tour, espiritualmente falando, não é um tour. Não é um. Nós não estamos aqui a passeio. Mas a Bíblia diz que é a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que crê. Paulo foi bem-aventurado. Hoje, Paulo lá em cima, ele olha para baixo, olha para nós e olha para trás, olha pelo que ele passou. Sabe o que que ele vê? Ele vê esse trenzinho bonito. É, ele vê a história bonita que ele construiu com Deus. assim como nós vemos. Essa história é linda. Se a gente olha Paulo e Silas lá cantando na prisão, ah, que amor! É, esse é o sentimento que vem. Mas esse, sabe quem tem direito de dizer isso? Paulo e Silas. Eles que sentiram o verdadeiro amor, estão naquela aflição, se vão morrer, se não vão morrer, eles já receberam ruas de ouro e de cristal. Eles estão devolvendo o abraço que eles já receberam do Senhor. Simples assim. O nosso trem, essa imagem do trem, irmãos, imaginem o que vocês quiserem, uma Maria Fumaça, um trem bala, ora uma Maria Fumaça para ficar romântico, bonitinho, ai que amor, ora um trem bala para dar desespero, para ver assim, eu não queria que esse trem fosse tão rápido assim, porque esse é o sentimento de muitos. Porque se a gente vive 50, 60, 70, 80, 100, ou mesmo sem pensar no tempo em que nós vivemos, o sentimento é que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer. Mas se tu tivesse dentro do trem-bala, tu ia dizer assim: que espetáculo, olha que velocidade. Tu ia contemplar o propósito. Daqui a meia hora eu vou chegar no meu destino. Então, se vai demorar ou se não vai demorar, a nossa atenção tem que estar para o propósito do Criador. Isso é nascer da água e do Espírito. É deixar de colocar a tua atenção no mundo. Porque muitas vezes nós pensamos que nascer da água do Espírito é só deixar de pecar. Não, não mesmo. Porque pecar é fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor Deus. Mas existe um pecado que nem parece pecado e é o maior de todos. É o justamente ter por fora a aparência de cristão e não ser cristão. Os mais conhecidos nós sabemos que são os lobos em pele de ovelha. Esses vêm com a intenção, não vão entrar no reino, brincam, usam a Bíblia para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para... Esses estão nessa classificação. Agora, e não digo todos, dentro deles mesmo sempre tem um ou dois ali que se salvam. Agora eu digo aquele cristão que acha que estava nesse trem. E está mesmo, porque todos estão no primeiro trem. A primeira morte é para todos. Todos estão no trem da carne. O cristão que nasceu da água do Espírito, o que que vai dizer o inimigo? Ó, coitadinho, não vê que vive na carne, olha lá, caiu de novo. É o cristão que peca nisso, peca naquilo, porque os desejos da carne e não sei o quê. Mas, se o cristão está nesse trem e está preparado para mudar de trilhos, ou seja, o trem é um só. É o trem da carne e o Senhor Deus diz que vai deixar de ser da carne, vai, a coisa vai se tornar espiritual. Se tu vai tropeçar na esquina e vai morrer, teu corpo vai para o pó, mas a tua alma não é carne, não adianta. O trem de fato sempre foi espiritual. Não adianta dizer, olha, eu não vou entrar nesse trem. Muitos dizem, né? Essa semana o Senhor me disse assim: sai de casa de novo. E eu saí. O Espírito Santo me disse. E aí eu caminhei, caminhei e eu pensei assim: não faz resistência, vai em qualquer direção. E cheguei num homem, e cheguei, passou um, passou outro, e eu disse: será que é? Não, não é. Puxa, mas aquele bar ali, cheio de gente, eles sorriram para mim, eu posso entrar ali e pregar a palavra? E o Espírito Santo me disse: não, vai, segue adiante, não, não. Aí eu andei mais ou menos 1 quilômetro. E chegam lá num outro bar onde tem um senhor só, sozinho. E aí eu pergunto para ele se eu posso conversar. As primeiras palavras dele é aquela resistência: olha, tu não vai me convencer, não vem com essa história. Aí eu olho para ele e digo: ah, tu não crê no Senhor Jesus? Eu não creio e tu não vai me convencer. Aí eu vi o jeito dele, a Bíblia diz para tu buscar fazer, se pode, se a pessoa não quer. Tu não vai me conhecer, mas posso conversar contigo 5 minutos só? E eu disse, comecei a conversa dizendo para ele assim: então é tu mesmo, o Senhor me tirou de casa para falar contigo. A prova que tu querias, que tu estavas esperando, o Senhor Deus te mandou agora. Eu disse para ele: olha, eu não vou falar nome de denominação nenhuma para ti. Não vou te convidar para ir lugar nenhum, vai ser uma vez só. Vou embora e tu vai receber a mensagem. Se tu quiser receber, quer ouvir, pelo menos ele quis ouvir. E foi uma resistência e tudo, mas o Espírito Santo trabalhou naquele homem. Trabalhou. Então, eu não posso ter arrogância de dizer, olha, vai ser salvo. A palavra diz para não julgar. Mas eu senti que o Espírito Santo trabalhou. Não era como eu queria, mas trabalhou. Ele foi dando brecha. Foi um sincronismo que na última hora eu estava indo embora. E disse para ele, olha, eu te prometi que eu ia te dar a prova que tu querias. A prova está dentro de ti. O Senhor Deus está esperando só uma coisa de ti. Que tu vá lá no teu quarto e fale com ele. Peça para ele e tu vai ver. A prova que eu recebi, eu vim te dar testemunha. Tu vai receber. E já é uma prova que eu estou falando a verdade, porque eu não vim te chamar para lugar nenhum. Não vim te obrigar a nada. Não vim te cobrar nada. Vou sumir da tua vida. E eu creio que o Espírito Santo trabalhou nele. Então, irmãos, aí novamente nós estamos vendo Isaías 55, de 8 a 13, que o Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar vazia. Não volta. Ela vai voltar com aquilo que ele quer, que é a salvação de muitas pessoas. O Senhor Deus, quando eu chego lá, coloca palavras que eu fico assustado. Depois eu vou lembrar o que aconteceu, tudo um sincronismo, um poder. É o Espírito Santo. Assim como nós também, que estamos nesse primeiro trilho, que é o trilho carnal, nós temos que nos preparar para o nosso trenzinho continuar no trilho espiritual. Porque não tem como. O tempo não vai parar. Quer queira, quer não queira, é o que eu disse para aquele homem: olha, isso é o que tu pensa que não tem vida depois da morte. Para uns ainda tem mais tempo de explicar: olha que absurdo tudo isso existindo para dizer que acaba depois. Uma sopa de letrinhas, né? Como dizem uns, né? Uma sopa universal. Tudo se combina com uma inteligência extrema que os cientistas dominam tanto, mas não tem humildade para dizer: não, tem um Deus atrás disso. Os cristãos estão certos, as experiências que eu fiz, eu vou fazer uma experiência com Deus agora. Eu vou orar e vou pedir para esse Deus e ele vai me mostrar, porque todos os cristãos dizem que receberam alguma coisa. Tem até um louco lá que veio e disse que recebeu um anjo em carne. Em carne, irmãos. É o que o Senhor diz. A palavra do Senhor não volta para ele sem aquilo que ele quer. E é por isso que nós continuamos escutando, aumentando a nossa fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Aqui em Isaías 55, no finalzinho desse texto, diz assim: com alegria saireis, em paz sereis guiados. Chega a dizer que as árvores do campo baterão palmas. Quer dizer, isso é uma poesia mostrando que, apesar de nós estarmos na carne, e todos, sem exceção, vão chegar num momento de suas vidas em que vai haver turbulência. Muitos estão em prisões, muitos estão sendo torturados, muitos estão financeiramente falidos, estão nas ruas, muitos estão morrendo de fome. Na África, nosso grupo mesmo tem alguns saíram, alguns permanecem, de Moçambique, e nós sabemos que na África muitos chegam a comer ratos. E eles mostram o trabalho deles lá com as crianças, a coisa linda de ver as crianças na África, naquele sol, naquela pobreza, louvando o Senhor Jesus. Aquelas casinhas de barro, aquele trabalho imenso do nosso Deus sendo feito num ambiente tão pobre. Aquelas pessoas vão subir e fazer parte da família eterna, vão receber corpos glorificados e vão andar em igualdade com todos os irmãos em Cristo, lá no céu, nas ruas de ouro e de cristal, na natureza infinita e exuberante, nas riquezas que o Pai preparou para todos. E é isso que diz aqui no texto: todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, a palavra do Senhor, essa obra imensa, ela vai sendo realizada de forma imperativa. É o trem que está indo, o tempo não para. Esse trem não vai parar enquanto não chegar no destino. E eu estou falando do destino de cada um, porque cada um é um trem. É, não tem, eu não vou entrar nesse trem. Já entrou, tu é o trem. É, o teu trem tá indo. Agora depende se tu vai com Cristo ou sem Cristo. E se tu vai com Cristo, a tua passagem no mundo espiritual já é uma passagem de alegria. Ainda que a tua vida esteja nessa turbulência, ainda que tu esteja pensando e sentindo, olha, não tem saída e não sei o quê, se realmente tu estás em Cristo buscando a face do Senhor, então tu já estás nos trilhos espirituais. Tu já estás andando com todas aquelas coisas que os outros estão temendo, estão com medo, estão apavorados em turbulência. Tu também tens uma certa turbulência, porque a carne dói. Seja o que for que acontecer contigo, tu vais sentir, mas tu vais ter o trilho espiritual embaixo, a alma, a tua alma, que é o teu trem, vai ter a certeza, olha, pode tirar esse trilho, pode me matar. Vai ser como aquele jovem na forca, vai ser como muitos testemunhos que nós vemos na internet, muitos testemunhos de pessoas que em Cristo Jesus suportaram tudo, a começar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo suportou por nós. Porque sabe que é um trilho, sabe que esse trem não vai parar, não vai quebrar, não. A hora que quebrar, que morrer, ele não parou. Ele mudou de trilho, irmãos. Por isso que nós temos que nos alegrar no entendimento da palavra, que é tão simples assim como um trilho. Ah, mas que bobagem. Sim, eu sei, essa é a imagem. Aquele que não crê tem essa imagem. Eu sou como que um cientista. Eu digo que eu sou um cientista porque desde os 4 anos de idade eu vivi experimentando coisas. Eu não sou um cientista assim com PhD, não. Eu sou um cientista no sentido de que desde os 4 anos de idade eu experimento coisas. Eu não fico assim no, da boca para fora. Eu sempre quis ver a coisa para poder, será que é aquilo mesmo? É ver para crer. Para mim sempre foi assim. A Bíblia não expressa que é só crer para ver, não. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela diz que para se aproximar desse Deus maravilhoso, tu tem que se aproximar com fé. Porque senão vira zombaria. Olha, vou me aproximar de um Deus que eu não acredito, não tenho fé nele. É a mesma coisa que entrar numa empresa multimilionária, querer um emprego lá e zombar do dono da empresa. Quando ele chega lá na sala de emprego, ele acha que ia ser recebido por uma secretária, da secretária, do secretário, do outro, não sei o quê, e de repente ele não imaginava que ia ser recebido pelo próprio dono da empresa, que estava olhando ele falar aquelas bobagens na câmera gravada lá embaixo, na antessala. Então, se aproximar de Deus sem ter fé em Deus é o mesmo que zombar. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. É simples assim. Então, eu sei o pensamento do ímpio. Eu estou falando daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que receberam algo. Eu fui visitado por um anjo em carne e falo para vocês a dureza do coração, a dureza da alma. Desde os 4 anos de idade, eu tento falar rápido para não ocupar muito tempo com o meu testemunho. Desde os 4 anos de idade, eu tive visita de demônios, fenômenos paranormais, viagem astral, um monte de coisas. Eu cheguei a dar ordem para objetos na mesa e os objetos mexiam. Quando aceitei o Senhor Jesus, tudo isso parou. Mas eu não estava firme ainda, eu estava adorando o mundo, querendo as coisas do mundo, e até um anjo do Senhor veio em carne me corrigir, me avisar, olha, com outras palavras, mas ele veio dizer exatamente isso, olha, esse trem é espiritual, não te gruda nas coisas carnais, porque quando arrebentar, quando é a primeira morte, se tudo que tu tens são as coisas carnais, tu fica, tu não vai subir. Quando o trem do cristão, ele, quando acaba o trem da carne, o cristão diz assim, olha, mas eu não perdi nada. Ué, como não perdeu? Acabou o trem, explodiu tudo. Tenho em mente a imagem do trem. Vamos dizer que o trem bate numa montanha, ou acabou os trilhos bem num penhasco, né? O que que acontece? Aquele trem explode, ele vai para baixo, termina, acabou, é a primeira morte. Mas o cristão que é cristão já recebeu algo, ele sabe que não tem fim, não tem coisa nenhuma, pode tirar tudo. E aí isso acontece com todos. Invariavelmente, até quem não crê, quem é milionário, perde o primeiro trem. Perde o corpo físico, perde o tempo aqui na Terra, perde tudo. E aí então o cristão que é cristão, ele diz: não, mas eu já há 10 anos eu venho caminhando com Cristo. Debaixo desse trilho já tem um trilho espiritual. O mundo carnal não vê, olha lá, o fulaninho morreu. Que Deus ruim, não deixou ele viver até onde ele queria, ou viveu muito e viveu pobre sem nada. Sei lá o que que vão dizer. E tá lá o fulaninho, tá que nem Paulo lá em cima, ó, no seio de Abraão. Porque ele não parou ali. O trilho carnal não terminou ali. Onde termina o trilho da carne, inicia o trilho espiritual. Agora, o que o Senhor Deus nos diz é para buscarmos a face do Senhor. Porque todo aquele que busca a palavra do Senhor, por isso nós escutamos as pregações, para receber do Espírito Santo entendimento em cima daquilo que nós já estudamos na Bíblia Sagrada. Por isso, aquele que escuta sabe se um irmão está pregando a palavra ou se não é a palavra. Ele leu a Bíblia, ele sabe. Então, todo aquele que está em Cristo, buscando a Cristo, ele já está nascendo da água do Espírito no tempo de Cristo. E por pior que esteja a vida dele, por mais turbulência que haja, aqui diz em Isaías 55 que até as árvores do campo baterão palmas. O que que é isso? Que linguagem poética é essa? Se a minha vida está de um jeito e não sei o quê, eu estou buscando na face do Senhor e não sei o quê. Mas se tu está buscando mesmo, não somente entender, mas receber esse tesouro. Olha o sentimento. Recebi. Quando sente, né, o abraço, dá o abraço de volta. Tu é capaz até num momento difícil, no meio da noite, dar um sorriso. Esse sorriso é o que diz aqui em Isaías 55. As árvores do campo já estão batendo palmas. Por quê? Espiritualmente falando, nessa poesia, e os anjos também estão alegres. Até as árvores estão em alegria. Eu uma noite eu tive a é porque eu escutei o vento lá fora, o barulhinho das árvores. Aí eu lembrei desse trecho e eu pensei com alegria assim que eu estava mal aquela noite, eu pensei com alegria assim: puxa, as árvores do campo estão batendo palmas. Aí eu lembrei também de uma vez que eu entrei numa fazenda e era um dia de vento, né? Tinha vento. Como eu gosto. Um dia quente, gostoso e com bastante vento. E aí eu, naquela fazenda, eu escutava aquele som das árvores roçando assim ao vento, barulhinho de folha. As árvores do campo batendo palmas. É uma alegria, uma imagem linda assim, de alegria, de movimento. Está acontecendo. É o propósito do Senhor Deus acontecendo. Estão entendendo, irmãos? E tu só pode sentir esse amor se tu buscar, se tu te mantém em Cristo, nesse trilho espiritual. Não que o cristão, ah, que mostra aí o que que tu está escondendo. Não, não dá. A parábola das 10 virgens, aquelas que não vigiam, elas estão dizendo: me mostra, me dá aí do teu azeite. Não dá, não posso. O Espírito Santo habita em mim, habita em ti também. Mas tu tem que dar atenção para o Espírito Santo. Porque tu está seguro nesse trilho da carne. Mas isso aí é a maior insensatez que o homem tem, estar seguro só no trilho da carne. Porque a gente busca, a gente faz o que pode para estar seguro, ter economias, faz o que pode. Mas vai chegar o um momento em que o trilho da carne termina. As coisas da carne terminam. Não é dizer que a carne não presta, que não sei. Ah, o que a Bíblia quer dizer é que o pecado, em permanecer na carne, é buscar a carne como objetivo final, como se fosse só esse trilho. Não, temos que nos preparar, temos que buscar a face do Senhor, temos que, apesar de já ter o trilho da carne, temos que andar como se esse trilho não existisse. A palavra diz para vivermos as coisas tendo com alegria. Glórias a Deus, se eu tiver, eu posso viver, que bom, mas se eu não tiver, glórias a Deus também. Mas para sentir isso, quando tem, já não dá muita importância. Não dá muita importância. Agradece o bom almoço, agradece o conforto, Agradece o carro, quem tem, a esposa. Até isso a Bíblia diz: quem tem mulher, viva como se não tivesse. Quem não entende vai dizer assim: olha, mulher, some da minha vida para viver como se tu não existisse. Não. É para viver o abençoado matrimônio e tudo. A Bíblia está dizendo justamente o contrário: é para te apegar àquela mulher, viver com ela, mas em espírito. Até quando vai fazer sexo, faz dentro da palavra, com amor, tudo. Não faz demais, não faz pouco, mas não te apega naquilo, não vira uma obsessão. Quando vai comprar roupa, não te apega, mulher que quer maquiagem. E o ideal é que não tivesse nenhuma maquiagem. Tem gente que tem 5 mil pares de sapatos. Então tem uma medida que o Espírito fala. Tem. Até um perfume, a pessoa pode ter um perfume. Ah, mas tu não falou numa pregação que perfume era melhor dar o dinheiro para os pobres? Então, não leu a palavra. Não leu a palavra. É como se tivesse lá no passado o Cristo dizendo: olha, deixa usar esse perfume claro. E o Judas dizendo assim: olha, né, interessado só no, em vender o perfume para ganhar dinheiro. Tem uma medida que o Espírito diz. E se eu tenho um perfume só, pode. Entenda a palavra. Porque eu já entendo que eu estou na posição de Cristo, crucificado com Cristo. Eu tenho direito de usar um perfume. A mulher tem direito de usar alguma coisa ali. Tem uma medida, é o trem da carne, não é que seja podridão, não é que tudo seja ruim. Não é que Cristo era inimigo do mundo nesse sentido. Não. Ele é o Verbo, ele fez o mundo, ele fez todas as coisas, tudo foi feito por ele. Mas tem que ser dentro do propósito do Senhor. E quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, até as árvores do campo batem palmas. Eu passei por isso, irmãos. Como é bom, então, não cair naquela coisa da mesmice. Porque tem irmãos no primeiro amor e somem depois. Somem para si mesmos. Deixam de buscar a Bíblia como buscavam. Acham que já estão salvos. E a palavra dizendo para voltar para o primeiro amor. Olha, pode ser que tu veja que no trilho da carne tu tá andando reto. É óbvio que tu não saiu desse trilho da carne. Tu tá aqui, tu no trilho ainda. É a imagem do trem que tá dentro do trilho, tá indo. Parece que tá indo tudo bem. Vai se sentindo confiante. E a palavra dizendo: olha, tu saiu do trilho espiritual. A palavra já te ensinou que é nascer da água do Espírito. Quer viver tendo esse trilho como se não tivesse. Se contentando, dando glórias. Tu deixou de sentir a alegria da salvação. Tá sentindo mais a alegria dos bate-papos, das jogatinas, dos encontros com os amigos, do dia comum, e menos a alegria dos encontros cristãos, de buscar a palavra, de conversar com os irmãos. O trilho espiritual, ele é colocado depois do trilho da carne. Primeiro nascemos da carne, depois da água e do espírito. Mas se Cristo diz que nós temos que nascer da água do Espírito para buscar a face do Senhor, é porque ele entende e sabe o que nós não sabemos, o tempo certo, a hora em que as coisas acontecem. Por misericórdia, muitas vezes, o Senhor Deus, ele faz as coisas no mundo espiritual que nós não compreendemos, mas ele faz como um pai, para que nós possamos alcançar esse objetivo. E é por isso que muitas vezes entristecemos o Espírito Santo e não temos noção do que o Senhor Deus faz por nós depois de termos entristecido o Espírito Santo. Não temos noção do que os anjos, o trabalho que os anjos estão tendo conosco. Porque se eles não fizessem nada, misericórdia, amados irmãos, vocês já sabem que nós não poderíamos nada mesmo. Então nós sabemos que há um mistério, há muitos mistérios, não é mesmo? Mas a salvação, não se perde a salvação. Aquele que crê, não perde. Tem a vida eterna. Porém, ou crê ou não crê. E se crê, realmente crê, recebeu o diamante, recebeu o tesouro, recebeu a vida eterna e abundante. Será que está em novidade mesmo? Ou está na mesmice? Apocalipse 2, versículos 3 a 5. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A palavra do nosso Deus, ela é ampla, mas ela fala de nos mantermos nesse espírito de novidade. Não é espírito de ansiedade, também não é espírito da mesmice. É o espírito de novidade, daquele que recebeu a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Daquele que agora sabe que tem um trilho embaixo. Um trilho espiritual embaixo do trilho carnal. Um trilho que está segurando tudo. Olha, pode tirar os meus trilhos, pode arrebentar, pode me matar. E então, quando isso acontecer, e vai acontecer, quem está em espírito de novidade só pode ter esse amor, esse espírito de novidade, quando recebeu a Cristo. Esse é o alerta. Aquele que não está nesse espírito de novidade, aquele que não está mais no primeiro amor, naquela coisa, olha, estou salvo, olha que linda a palavra, olha como se encaixa, olha, não tem absurdo nenhum. As pessoas dizem que tem absurdo. Olha o que que o Senhor Deus fez para que não entrassem os ímpios. Eles não entendem nada, a palavra está fechada para eles. Olha como é separação, joio do trigo, olha que perfeição, olha, são muitas parábolas explicando. E também tem texto literal. Aí chega na parte mais difícil, né? Eu já coloquei numa pregação aí, né? E os irmãos vão chegando nessas partes, o Espírito Santo vai concedendo entendimento. E alguns irmãos, como eu, até recebem a visita de anjos. Misericórdia, um anjo me visitou. Foi o melhor momento em toda a minha vida. Transformou aquilo que eu achava que já estava transformado. Não, a minha alma precisava muito mais ainda. Precisava essa entrega, precisava receber a palavra. Eu vinha no trilho da carne, me dando por conta das coisas e tudo, achando que estava tudo bem, mas embaixo desse trilho da carne não tinha o trilho espiritual. Eu não tinha nascido da água e do espírito ainda. Por misericórdia do Senhor Deus, ele me preservou até que o segundo trilho aparecesse embaixo. Agora pode quebrar. Até um anjo. Então, cristão é cristão porque recebeu. Ele vai lendo a Bíblia, vai vendo, olha, naquela novidade, naquele primeiro amor, olha isso, olha que fantástico, olha como interliga tudo. Olha como a palavra diz, o que tu pedir, tu recebe revelações. Eu estou recebendo revelação em cima de revelação. Visões, sonhos, tantas coisas, poderes. Eu recebi tantas coisas, irmãos. E no meu caso, porque um anjo do Senhor me visitou, quando eu cheguei, misericórdia, irmãos. Quando eu cheguei em passagens que para o ímpio são impossíveis, eu comentei sobre a jumenta de Balaão. Daí eu até fiz alguns comentários e o pequeno aqui ouviu uma gravação minha. O pequeno tem 10 anos e um dia ele me chamou de jumento. E eu me alegrei porque nos meus comentários eu havia colocado que se me chamarem de jumento eu vou ficar alegre. Pode me ofender, não vou entender de onde vem a minha alegria. Porque quando eu cheguei numa passagem difícil da Bíblia, que fala da jumenta de Balaão, para mim não teve nada, nada de difícil, de impossível, nada de aberração. Né? O que o ímpio vai dizer, ah, uma jumenta falou, que bobagem isso. Né? Hoje eles estão fazendo tudo para dizer que o homem veio do macaco. Hoje eles estão fazendo os bichos sofrerem em jaula, estão fazendo experimentos científicos, e é claro que botando computador, botando máquina, esses macacos vão falar que nem homem hoje amanhã. É claro, mas vai ser tudo forçado, nunca vai ser igual. Mas quando então nós lemos em Números 22, a jumenta de Balaão, quando aquela jumenta falou, misericórdia, irmãos, entender que o Senhor Deus move tudo. O Senhor Deus move tudo, Ele enviou o próprio Filho, enviou o Espírito Santo que habita em nós, enviou anjos, move tudo a nosso favor e até faz animais falarem. Eu fiz uma mensagem, o pequeno aqui em casa escutou, não sei da onde que ele escutou, que um dos celulares que chegou a minha mensagem, e ele me chamou de jumento, até hoje ele me chama de vez em quando. Me dá uma alegria imensa, ele não entende ainda, ele tem 10 anos, né? Por quê? Pode me chamar de jumento, vou me sentir feliz. Porque até jumento fala quando recebe algo do Senhor Deus. Aquela jumenta falou com Balaão. Para mim, que se tu olhar assim, eu li o texto bíblico, imagina Balaão falando com a jumenta e a jumenta falando com Balaão. Se tu pega esse texto e isola, até tu que está em Cristo vai se sentir assim, não, que coisa estranha. Mas se tu está buscando a face do Senhor, isso não acontece. Não tem nada estranho. Nada, nada, nada. No meu caso, um anjo do Senhor veio e falou comigo. Que coisa mais diferente, né? O homem está inventando extraterrestre. Eu acho que eles vão aparecer aí, hein? Eu, pessoalmente, eu creio que eles não existem. Eles existem porque o homem criou. Mas mesmo que venha, que exista, não muda nada a nossa fé. Por que isso? Porque veio um anjo. E para você saber, irmãos, esse negócio da jumenta, já aconteceram coisas muito estranhas com animais. Eu não vou alongar aqui, mas eu uma vez eu fui no campo e as ovelhas ficaram como que me ouvindo. Fizeram um círculo à minha volta, ficaram paradas. E ficaram ali, não com... Normalmente o bicho ele fica ruminando, ele fica pegando ali o pasto. Eu não entendo muito de bicho, né? Mas eles ficaram à minha volta, enquanto eu não fui embora, eles ficaram ali. Eu fiquei, será que esses bichos vão me matar agora? Mas peraí, eles não dão um passo. Estão mantendo uma distância perfeita, todos eles. Todos eles olhando fixamente para mim. Umas 20 ovelhas à minha volta. Isso aconteceu com pássaros, aconteceu com uma vaca, com vários animais, um comportamento estranho. Mas isso pode ser comportamento dos animais, né? Agora, uma jumenta falar, pera aí. Mas no meu caso, até um anjo do Senhor veio. Então, irmãos, o irmão que está no primeiro amor, em novidade, ele recebe algo do nosso Deus. O Espírito Santo dá discernimento, alguma coisa vai acontecer na vida do crente que firma o relacionamento dele com Cristo. E ele vai viver sempre em novidade. É sobre isso que eu quero colocar para vocês. Tem esse trilho, tem o propósito do Criador, tem o tempo passando. Tem que permanecer no primeiro amor, naquela novidade original. Estou salvo, estou salvo. Porque a diferença não é da boca para fora a fé, é entendimento, sentimento e alma. É a entrega total. O ímpio ele se maravilha com tudo que ele pode fazer nesse mundo. Ele vai a todo vapor. Aquele trenzinho Maria Fumaça, né? Ou trem-bala. Nos trilhos carnais. Os pecados que nós conhecemos não é somente os mais tradicionais. O maior pecado é contra o Espírito Santo, é aquele pecado que é contra o Espírito. Eu comentei na outra pregação. É como um trem que está indo, vão terminar os trilhos carnais, mas aquele que não pensa no espiritual, ele vai ficar só com isso. Está muito bem, obrigado, quero morrer, quero descansar. Não tem descanso. Até o descanso é uma bênção. Eu sei disso porque há 10 anos eu não posso dormir. Até o descanso é uma bênção. A alma, ela passou a ser imortal. O Senhor Deus, sendo perfeito, ele fez a alma à sua imagem e semelhança. Alguma coisa a alma vai ter que ter do Senhor Deus. Porque se ele diz que é imagem e semelhança, é. Se a alma diz que vai morrer e vai descansar, nega aquilo que o Senhor Deus fez, ela está negando o próprio Deus e vice-versa. Ela está negando a si mesma, porque o Senhor Deus fez a alma para ser a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que tem aí é a imortalidade. O erro é dizer que nós somos eternos. Não, o eterno é um só, é o Criador. Ele sempre existiu. Agora nós passamos a existir. Tanto que a Bíblia diz que depois tem dois destinos. Um é o tormento eterno e o outro é a salvação, a vida eterna e abundante que há em Cristo Jesus. Mas por que o tormento eterno? Porque a alma tem algo do Senhor Deus. A alma tem a imagem e semelhança do Senhor Deus. Ela vai ser a imagem e semelhança do Senhor Deus. Mas como vai ser a imagem e semelhança do Senhor Deus lá no lago de fogo? Ela vai honrar, ela vai ter algo. O Senhor Deus fez a alma a imagem e semelhança. O que a alma pode fazer é negar até onde ela pode negar. Chega lá no talo, na existência, ela vai ser o que é a imagem e semelhança do Senhor Deus. Ela vai ser a força, o que o Senhor Deus fez. Então, o que que vai ser essa alma condenada? Esse é o entendimento. Como que ela vai ser a imagem e semelhança do Criador se ela foi lá para o lago de fogo? Porque muitos dizem, ó, diz que foram feitos a imagem e semelhança, mas alguns vão botar lá no inferno. Lá no lago de fogo, a alma vai continuar honrando o Senhor Deus. Mas não tem como desonrar, não tem como negar aquilo que o Senhor Deus fez. A palavra não diz que o Senhor Deus é fogo consumidor? Então, tá aí, ó. A alma que nega tudo, ela não vai poder negar a sua própria essência. Ela vai ter que ser a imagem e semelhança do seu Deus da pior maneira possível. Vai ser fogo consumidor. Vai habitar o lago de fogo. Porque o Senhor Deus, a palavra diz, ele está em todos os lugares e não há problema nenhum. Ele não sente nada. Ou sente tudo, mas para ele, o poder imenso, absoluto do Criador, são as almas que, arrogantes, soberbas, como Satanás, quis ser como Deus, agora vai ter que ser, pelo menos um pouco como Deus, vai ter que ser fogo consumidor, se consumindo eternamente. Isso nós lemos também em Isaías 33, versículos 13 e 14. Então, aqueles que abandonaram o primeiro amor já é um aviso. Quão grande presente é a salvação! Quão grande novidade é a boa nova! Eu falo muito ruas de ouro, de cristal, só para um gancho, porque vocês leem a palavra. O que significa isso? É a vida eterna e abundante que nós recebemos em Cristo, que em breve nós vamos sair desses trilhos da carne e entrar no trilho espiritual, subir, corpo glorificado. Aquele que está em Cristo, está buscando a face do Senhor, vive como Paulo. Vive dizendo, eu preferi estar com Cristo, mas por amor de vós eu estou aqui. Ele diz lá, só para lembrar, em Filipenses 1, 23 e 24. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Nós temos que ter o sentimento de Paulo. A hora que dá um piripaque, um problema, eu estava tentando explicar isso para minha mãe. Já aconteceu comigo várias vezes. Dá um sorrisinho, lembra da palavra, mas como é que tu vai ter essa alegria, esse amor, se tu não recebeu esse amor? Simplesmente busca a face do Senhor, se mantém no primeiro amor, se mantém em novidade. Tu estás nos trilhos da carne, mas não acha que é um dia após o outro, não. Não te acostuma. Vive em novidade, vive aprendendo com o Espírito Santo. Para que os trilhos espirituais estejam permanentemente embaixo dos trilhos carnais, te sustentando. Tudo vem do mundo espiritual. Isaías 33, versículos 13 e 14. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? É isso que eu estava dizendo para vocês. Não tem descanso, não tem morte para quem não crê, para quem nega, até o descanso é uma bênção. Eu não tenho descanso por maldade. É, porque o seu Deus permitiu. Tudo bem, assim como Jó recebeu a porção dele. Eu não tenho descanso porque me foi tirado. É uma bênção que eu tinha que me foi tirada. O descanso é uma bênção. Aquilo que parece o fim, vou descansar, é uma bênção. Nós recebemos em Cristo a bênção da vida eterna e abundante. Vai ser descanso eterno no sentido de que, olha, se eu estiver trabalhando, depois da primeira morte, é corpo glorificado. Se eu estiver trabalhando numa missão, eu vou estar com o corpo glorificado. Não vai ter cansaço, é descanso eterno. Não haverá noite nem dia. Não precisará dormir. As pessoas vão recostar para bater papo, para conversar. É outro sistema, é outro mundo. Então tudo foi feito pelo Criador. Agora, quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? É o que diz aqui, Isaías 33, versículo 14. A palavra ela é completa. Já no versículo 15 fala a mesma coisa. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. E assim vai. É a salvação. O que anda em justiça, retidão, rejeita o ganho da opressão, quer dizer, não rouba, não mata, não oprime para ganhar o seu dinheiro. O que sacode das suas mãos todo presente, ou seja, nós estamos nesse trilho da carne, como Paulo disse, ó, estou aqui por causa de vocês. Preferia já estar com Cristo. E aquele que diz que está em Cristo, uma hora que vai dar um problema, hospital ou na cama, acha que vai morrer, aí não sente aquela alegriazinha de dizer glórias a Deus. Não está em Cristo, não está. A hora de firmar em Cristo é agora. A maior prova de que não está em Cristo é isso. Então, irmãos, quem está em Cristo faz conforme diz a palavra, sacode das suas mãos todo o presente. Olha, eu tenho, mas eu vivo como se não tivesse. Eu sacudo essa coisa que está grudando em mim, essa mania. Eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. Tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Não é que o cristão vai ser ignorante. Ah, não quero saber, não quero. Não, não é nesse sentido. É que ele tapa os ouvidos quando vem fazer proposta para ele. Olha, vamos matar aquele lá. Olha, vamos fazer isso para ganhar dinheiro. Olha, não sei o quê. Ele tapa os ouvidos. Não quero saber disso. Não quero nem ver esse teu plano, esse teu projeto aí. Ele sacode das suas mãos todo o presente que de uma forma direta como essa, que já vieram para mim também propondo essas coisas. E até numa forma indireta, como a vovozinha do quinto andar. A vovozinha do quinto andar, que eu tenho falado desse jeito, é aquela pessoa que tem as orquídeas, tem a vidinha, mas não quer saber de Cristo. Ela está no trilho firme da carne. Ah, mas coitadinha, boazinha, o Senhor não vai salvar quem é bonzinho. Até Hitler podia ser bonzinho para os dele. O Senhor Deus não vai salvar quem é bonzinho. Seu Deus vai salvar quem crê no Filho dele, Jesus. Sacode das tuas mãos todo esse presente. Ou seja, tu mexe onde tem que mexer, onde Cristo permite, faz o que pode fazer, mas não te apega. Principalmente quem é rico, né? Mais difícil ainda. Imagina uma pessoa rica, milionária, ela está em Cristo, ela. Não, eu tenho que comer bem, tá bom. Não, tem que ter dois carros, tá bom. Tem que vestir bem, tá bom. A minha casa, eu sou milionário, tem que ter segurança, não tem jeito. Tá bom. Aí já gasta uma fortuna com segurança. Mas tá bom, à luz do Cristo, ele usa o dinheiro para ajudar pobres, tudo, e tem que manter uma estrutura. Aí ele olha, aí ele olha para a casa dele e diz assim: não, eu quero que a minha casa pareça com Éden. Não tá bom, não. Como que não está bom? Não é cristão? Não pensa nessas coisas? Não está bom, não. Saiu do propósito. Aí ele vai começar a gastar dinheiro, artesãos, equipamento caro, vai começar a encomendar quadros com desenhos de paraíso, pintar as paredes, vai gastar milhões e milhões. Se duvidar, ele vai fazer uma sala com ouro e cristal no chão para achar que está lá em cima já na glória. Estão entendendo, irmãos? Então tem uma medida, tem que se manter nesse trilho como Paulo. Mas em novidade, não deixar assim, ó, meu trenzinho tá indo bem, tô com Cristo. Aquele que tá com adesivo no carro dizendo foi Deus quem me deu. Isso não, irmãos, não. Tudo que acontece aqui na carne é o mover de Deus, mas nós temos que buscar sempre olhar para o mundo espiritual. Se nós não nascemos na água do Espírito, se nós não tivermos a certeza. Que ter a certeza do trilho da carne, todo mundo tem a certeza que esses trilhos estão aqui, estou vivo, bem ou mal, de um jeito ou de outro, ainda os trilhos ainda estão aí, estão andando. Não é andando, é estou existindo nesse mundo. Esses são os trilhos da carne. O trem está andando, por quê? Porque a carne, a alma está nesse mundo ainda. Agora nós temos que ter a certeza de que os trilhos espirituais estão embaixo, porque vai ser tirado de nós aquilo que a gente achava que era a nossa segurança. Para uns vai ser tirado de um jeito, pouquinho por pouquinho, como está acontecendo comigo. Para outros ser tirado de uma hora para outra, uma pessoa está andando, explode uma ponte, cai de um penhasco, tropeça numa esquina, uma pedrinha, é uma história boba, mas para aquela pessoa é o mesmo que explodir, acabou a vida dela. Se ela viveu ali um minuto ali no asfalto, foi um minuto de desespero se ela não está em Cristo. Foi um minuto em que ela percebeu que ela não nasceu da água do Espírito, que o trilho carnal dela terminou e não tem agora o trilho espiritual. E os anjos não vão levar ela para cima. Estão entendendo, irmãos? Novidade de Espírito. Tem que buscar a face do Senhor. Em resumo, é isso. Com Cristo, a pessoa aprende a andar nos trilhos espirituais até o dia em que lhe são tirados os trilhos carnais. Mas se a pessoa só lê a Bíblia como quem lê, está tudo bem, mais um dia e bate papo, não tem o perfume de Cristo, então essa pessoa ela pode estar no engano. Ela pode estar no achismo. Que a palavra diz para buscar o Senhor Deus de todo entendimento, amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma. É simples assim. Nós não viemos a passeio, nós estamos num trenzinho, uma maria fumaça, soltando vapor, soltando fumaça, ou num trem bala, isso não vai parar, vai chegar no destino. Só que no meio do caminho vai haver uma troca de trilhos, criatura. Primeira morte, aí vai para a segunda morte alguns. Mas aqueles que conseguiram trocar de trilhos, o trenzinho não morre. O trenzinho não despedaça, continua tranquilo. Cristão morreu, é aquela aflição, mas morreu, ele não chega nem no caixão. Eu sei disso, amados irmãos, eu digo para vocês, recebam com alegria, ainda que eu repita em todas as pregações. Um anjo do Senhor desceu da parte do Senhor Jesus. E eu digo isso para vocês que vocês já sabem, cristão não chega no caixão. Morreu, criatura, alegra a tua alma. Morreu a imagem do caixão e não sei o quê, muda na tua cabeça isso. Cristão, quando morreu, não está mais ali. Foi. Esse sim partiu desta para uma melhor. Exatamente isso, porque quando veio aquele anjo do Senhor, irmãos, ele me encurralou, irmãos, o meu testemunho é maior, ele me encurralou no final de uma rua. Num bom sentido, mas ele fez para me encurralar, tinha que ser ali. Ele sabia meu nome, minha vida, o que eu estava fazendo o dia inteiro naquela cidade. E no final ali do dia ainda, com muitas pessoas na rua, me encurralou ali. Irmãos, o nosso Deus é zeloso. Tirem das vossas mentes a imagem da morte. É plano, é propósito do Criador, é o trem, nós estamos indo. E quanto mais nós adorarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos a face do Senhor, mais o Espírito Santo se alegra em nós, mais nós recebemos entendimento, e essa é a imagem do trem. Quando nós fazemos isso, nós nascemos agora da água, que é a palavra e do Espírito, passamos a ser filhos de Deus, e Deus é Espírito, diz a palavra, e nós passamos a nos importar mais com as coisas espirituais. E passamos a ser filhos de Deus nesse momento, irmãos, debaixo desses trilhos carnais que parecem bonitos, mas são fracos. Vai terminar. Já tem os trilhos eternos de luz, a luz do Cristo, segurando a gente. É como se o nosso trem, quando terminar o trilho carnal, ele continua subindo no horizonte bonito. Mas para não fazer essa mentira de conto de fadas, vamos falar a verdade. Cristão, quando morre, os anjos vêm buscar na mesma hora, irmãos. Eu vi isso em vida, com zelo, com furor, aquele anjo me encurralou. Cristão, que é cristão, não entra no caixão, irmãos. Não entra. Morreu na mesma hora, o zelo, o furor do Criador. Estão entendendo, irmãos? O que aconteceu quando o diabo foi buscar o corpo de Moisés? Está certo, Moisés. Tem uma explicação diferente e tudo. Moisés já partiu e tudo, o diabo queria o corpo. Aí o arcanjo Miguel não tem, foi atrás. No nosso caso, o diabo pode pegar nosso corpo, pode pegar o órgão, ajudar as pessoas, vender, ou sei lá o quê. Mas o cristão foi. O cristão foi. Os anjos, na mesma hora, não tem demônio que vai botar a mão em ti. Muitos de nós não sentem essa novidade. Mas aquele que passa por aflição, por vale, como eu tenho passado, só vê essa alegria aumentar. É tanta tristeza, irmãos, que eu tenho pincelado, colocado nas pregações, revelações, algumas coisas que o Senhor Deus me permitiu ver, muitas das quais não posso lhes dizer. Mas o meu trenzinho está num vale tão grande, irmãos, que só tem um jeito: ou eu fico terrivelmente nessas trevas. Ou eu vou nessas trevas conforme o Senhor Deus quer, mas como lamparina, com azeite, com a luz espiritual que sai de mim. E se eu não for espiritual, eu não vou ver essa luz também. Então, as cinco virgens com óleo são as cinco virgens com o Espírito Santo que ilumina. O Espírito Santo está aí dentro da tua candeia, está dentro da tua alma habitando em ti. Mas se tu não acende. Se tu não dá atenção, é como se tu não tivesse o Espírito Santo. É como se tu não levasse o óleo necessário para esta jornada. E para esta jornada, eu afirmo, irmãos, as trevas aumentam. Nós estamos no fim dos tempos e as trevas aumentam. Tem que ter o azeite do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Lembre, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipresente. Ele está dentro de ti, nesta forma, habitando com amor. Não é só onipresença, olhando de longe, porque o criminoso, o Senhor Deus, está lá também, ele vê tudo. Mas ele não pode habitar no criminoso, porque o criminoso odeia a Deus. Já nós que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós. É um gesto de amor. É a continuação. A confirmação, bem dizer, da obra do Senhor Jesus. O Espírito Santo testificando, orientando, da luz do Cristo. Exatamente a parábola das 10 virgens. Aquelas que vigiam, aquelas que estão em novidade, olhando a palavra, estão olhando para o Espírito Santo, estão olhando para o nosso Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Estão olhando para essa existência toda e comparando com a palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, porque tudo que a gente ouve, vê e vive, a gente ouve junto com as pregações, junto com o que aprendeu da palavra. Então eu olho para esses trilhos carnais, olho para as coisas. Se eu não acho nada, eu busco mais a face do Senhor e continuo olhando para a palavra e continuo olhando para o mundo, vigiando. E daqui a pouco tu vai ver atrás do mundo carnal se revelando todas as coisas. O Espírito Santo revelando tudo para ti. Não só no sentido de que tu vai vendo coisas que tu não via antes, mas no sentido de que tu vê, está consumado. No sentido que quando chegar a tua hora, tu te alegra. Tu dá até um sorrisinho. Nesse sentido, irmãos, na segurança da salvação. Essa imagem que eu coloco para vocês é o trenzinho que está no trilho carnal. Tu olha para o trilho na tua frente, mas olha bem, tu está vendo já embaixo uma luzinha brilhando, uma luzinha branca. Opa, o meu trilho pode quebrar porque embaixo tem um trilho de luz. A minha carne, a minha vida pode terminar porque a palavra diz que ainda que morra em Cristo, viverá para sempre. Porque tudo vem do mundo espiritual. A fonte de vida é Cristo Jesus, que está com o Pai, à destra do Pai. Vocês podem ver, lá em cima não tem nem dia nem noite, é a luz do Cristo iluminando. Ele sustenta até esse mundo aqui, até o sol e as estrelas. Mas lá em cima, como nós viveremos diretamente com o Senhor Jesus, não vamos precisar nem do sol nem da lua. Glórias a Deus, irmãos. E desde já o Senhor Deus nos convida a andar aqui, como Paulo explicou. Olha, nós andamos aqui ainda porque é necessário. Mas já guiados pela luz do Espírito Santo, que é a luz do Cristo, que é a parábola das 10 virgens. E é ser aquela virgem que vigia. E sabe qual é o maior problema, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui de trem de novo, trilho de trem. Falei para vocês, né? Mantenham essa imagem nessa pregação do trenzinho. Imagine o trenzinho e o trilho. Então tem o trilho de um passeio, né? Carnal na carne, e esse trilho vai quebrar, é uma ponte que explodiu, vai terminar o trilho. Mas para chegar ao destino, o trilho tem que continuar de alguma maneira. E a imagem que eu coloquei para vocês é que aquele que crê no Senhor Jesus, em algum momento, esse trilho carnal vai ser tirado. Mas o cristão, ele tem o trilho espiritual para continuar. É a vida eterna e abundante. Então, vou colocar para vocês uma situação que eu passei lá em São Francisco. Quando eu era jovem, eu visitei 2 semanas São Francisco, lá nos Estados Unidos, e eu peguei um ônibus, estava com a Kay Stegner, uma mulher que onde eu passei 2 semanas na casa dela. E num dos passeios, ela me ensinou a usar uma linha de ônibus, e era um ônibus interessante, deve ter no YouTube para ver, eu nunca procurei, em que esse ônibus ele vai andando. Mas num determinado ponto, esse ônibus ele deixa de ser ônibus e passa a ser um trem. Por fora é ônibus, não muda nada, né? Mas o que muda é que as rodas do ônibus eu não vi, não prestei atenção por fora como é que eu estava dentro do ônibus. Mas as rodas devem ter um mecanismo em que elas são suspensas, se afastam um pouco do chão, alguma coisa, e são substituídas por rodas de trem. Então, eu estava dentro do ônibus, de repente o ônibus para e a Kay Stegner, aquela mulher, me explica: olha, agora ele está se preparando para entrar nos trilhos, ele vai virar um trem. E demora ali uns, não me lembro o tempo que demora, uns 30 segundos, é rápido. E de repente aquele ônibus ele entra no trilho do trem e anda um trajeto dentro dos trilhos de trem, como se fosse um trem. E mais lá adiante, aquele ônibus fez o processo inverso. Ele sai dos trilhos e volta a andar na estrada. Então a sensação que eu tive é de estar dentro de um trem, mas estava lá embaixo, estava mudando alguma coisa. Aquilo que me segurava já não era mais o asfalto, agora é o trilho. Mudou o esquema. Uma explicação que você pode entender, para quem não passou por isso, é quem está andando de carro, andando de ônibus, por exemplo. De repente desce do ônibus e pega um avião, vai para outra cidade. Então, o início do trajeto era de ônibus. Depois pega o avião e aquele avião sobe, né? Poxa, tu percebe que a coisa é diferente. Percebe que tu tá no mesmo trajeto, saiu de casa, foi até o aeroporto de ônibus e agora tu pega um avião. Ou se tu pega um carro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, pegávamos um carro ou um ônibus e o nosso objetivo era chegar na ilha de Paquetá, é uma ilha. Então a nossa viagem começava com um carro ou com um ônibus. Depois continuava de barco. Opa, dava para sentir que a gente estava em cima da água, né? Do mar. Mais um tempo de barco até chegar na ilha de Paquetá. E lá na ilha de Paquetá só se anda de bicicleta, não tem carros. Então o nosso passeio lá continuou de bicicleta. Também tem alguns transportes em que tu não sente muita diferença, é o mesmo veículo. Quando tu troca, por exemplo, do ônibus para o avião, tu sente a diferença. Do carro para o barco, do barco para a bicicleta, o trajeto é o mesmo. É, tu programou sair de casa, fazer aquele passeio, mas tu foi trocando. E tem alguns veículos, como por exemplo o carro anfíbio, tu não troca de veículo. Primeiro é carro, depois é barco. O carro voador, né? Os milionários já têm isso, né? Primeiro é carro, depois é carro voador. É o exemplo daquele ônibus, eu passei por isso, né? É um ônibus, continua sendo ônibus, mas depois anda como trem. Ou seja, tu não mudou o trem, não mudou o meio de transporte, mas mudou o tipo de transporte. Nós somos como um trem que não vai mudar, vai ser um trem. É a tua alma vai indo, esse trem tem que ir. É a ordem do Senhor, ele te fez a imagem e semelhança para começar ali, Adão e Eva, e vai seguindo até formar a grande família. E essa imagem e semelhança, ela vai para toda a eternidade. Quem não tem os trilhos espirituais, quem não nasce da água e do Espírito, é como eu coloquei. Quem habitará com as labaredas eternas, vai ter que habitar com as labaredas eternas. E quem tem os trilhos espirituais, quando acabar os trilhos carnais, não cai, não vai para o abismo, não vai para a condenação. Os anjos vêm e pegam. Quem já nasceu da água e do Espírito agora está se importando mais com as coisas do Espírito, de cima. Glórias a Deus. Já está num trem carnal, o mundo vê que é uma pessoa comum, que é um fracassado, ou é comum, ou não fede nem cheira, os poderosos olham. Mas essa pessoa já está andando em espírito, em verdade, já está adorando a Deus em espírito, em verdade. É o que eu tenho colocado. A pessoa que nasceu da água do Espírito, ela não se ajoelha para o Criador, que é Espírito, só para pedir as coisas da carne. Ah, me ajuda nisso, ah, me ajuda naquilo, eu preciso disso, daquilo. Mesmo que seja importante, pede, mas não fica só nisso. Se ajoelha para conversar com o Pai, para dizer, Pai, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Me mostre, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu não entendo mais nada. Como estão difíceis as coisas, meu Senhor, eu não entendo mais nada. Às vezes tu fala, fala, fala, e até diz assim: perdoa-me, Senhor, pelo muito falar. E faz um silêncio, aí vem, e vem, e vem mais coisas, o Espírito coloca e vai e conversa com o Pai. Esse cristão é cristão, nasceu da água do Espírito. Está dando tanta importância às coisas espirituais que vai para a oração, para conversar com o Pai, para pedir para o Pai as coisas de cima. E também não é só para pedir para o Pai as coisas de cima, é para mostrar para o Pai que se interessa mais pelas coisas de cima do que pelas coisas de baixo. Então, depois que pediu as coisas de baixo, pede isso, aquilo, pede também como Jeremias 33, 3 diz, para pedir as coisas de cima. Pede, Senhor, me oriente, Senhor, me revele aquilo que tu queres me revelar. Senhor, me explica isso, eu não entendo. Senhor, se eu não puder receber o que eu te pedi, concede-me então entendimento. Pode ser até que o Senhor não te dê entendimento de muitas coisas, mas tu já está pedindo as coisas de cima. Tu já disse para o Senhor: olha, se eu não receber aquilo que eu te pedi, que é daqui de baixo, me dê entendimento, Senhor, para que eu fique em paz. E o Senhor dá entendimento de muitas coisas, mas pode ser que tu peças algo grande demais e não receba o entendimento daquilo. Aí tu vai mais além ainda, além de pedir as coisas de baixo, além de pedir as coisas de cima, tu continua no diálogo com o Senhor, dizendo o que está acontecendo, conversando com o Senhor. Porque para parar com um irmão, com um ímpio, seja com quem for, tu para todos os dias da tua vida, pai, mãe, filho, amigo, e bate um papinho. Agora, conversar com o Criador, é difícil encontrar um cristão assim. Pedir as coisas de baixo pode, pedir as coisas de cima é mais nobre ainda, mostra interesse pelas coisas de cima. Agora, o interesse pelas coisas do Pai, tu mostra mesmo, não só quando tu pede, ainda que tu estás pedindo as coisas de cima. Senhor, me dê entendimento. Senhor, me concede trabalhadores para minha vinha. A palavra diz, pede. Me concede riqueza, eu pedi. Se eu não recebi até agora, se eu não vou receber, não vou receber. Me concede já pedi que um irmão milionário aí me ache e me dê dinheiro para minha jornada, para pregar a tua palavra. Estou pedindo as coisas de cima. Agora eu vou mostrar mais interesse ainda pelas coisas de cima se eu conversar com o Pai. É o terceiro estágio mais importante. Pediu as coisas de baixo, pediu as de cima. Agora eu vou conversar, pronto. Senhor, eu não entendi aquilo que aconteceu. Misericórdia, meu Pai, mas eu aceitei o teu filho. Glórias a ti, meu Deus. Tu sabes tudo. Perdoa-me até pelo muito falar, mas eu estou agora desabafando, meu Pai. Estou falando para ti o que aconteceu no meu dia. Pai, será que aquela pessoa vai ser salva? Ilumina aquela pessoa, meu Deus. Então, tu já está conversando com o Pai. Olha, será que eu fiz certo? Como é que vai ser? Não sei o quê. Já não está pedindo mais nada. Tem que nascer da água do Espírito. Nascer da água, a palavra, ler a palavra. E do Espírito é ter um relacionamento com o Espírito. É não vir pedir, pedir, pedir somente. É ter um relacionamento de pai e filho. Simples assim. Quando tu buscares isso, tu vai te sentir cada vez mais seguro nisso. E eu digo isso com segurança e com temor, porque conforme o meu testemunho, os que escutaram sabem, depois que desceu aquele anjo, eu não virei santo, não. Eu estou em Apocalipse 22, 11. Quem é santo, santifique-se ainda. Estou me arrebentando. Errei muito, e o Senhor Deus tem me mostrado muitas vezes a segurança da salvação. Agora eu estou apavorado pelas pessoas que eu amo e que estão indo para o inferno, não por mim. Estou apavorado pelos outros. E estou sim, não adianta dizer que não, né? Eu fico assim, puxa, será que eu vou sofrer? O que que vai acontecer comigo? Mas não fico muito nessa tecla, não, não fico. Porque várias vezes eu já passei uma noite achando que ia morrer. E algumas vezes aconteceu isso que eu testemunhei para vocês. Eu dava um sorrisinho no meio da noite. Será que vai ser agora? Glórias a Deus. É, irmãos. Mas por que isso? Porque eu vinha conversando com o Pai, dizendo para o Senhor, meu Deus, eu errei. Como que eu fui errar? Como que aquilo foi acontecer, meu Senhor? Pai, eu não tenho como negar a Ti. Eu sei que Tu estás me escutando. Não faz a mínima diferença. Se eu não receber ouro, tesouro, tudo que eu te pedi, não faz a mínima, a minha fé não vai mudar porque tu enviaste um anjo para mim. Não tem como eu negar a ti. Meu Senhor, meu Deus, tem de misericórdia pelo que eu fiz. Me perdoa. Me explica, Pai, o que é que aconteceu? Ah, mas a tua palavra já disse isso, que o espírito está pronto e a carne é fraca. Tu, Senhor Deus, tu estás pronto sempre. Tu és perfeito. Mas a minha carne é fraca, eu provei dessa verdade, ó Senhor Deus. E agora eu vejo que já estou uma hora falando contigo, estou uma hora te adorando, estou uma hora recebendo de ti, estou a uma hora só para concluir o que a tua palavra já disse, que o Espírito, tu que és Espírito, tu estás pronto, tu és perfeito, tu me colocaste todas essas palavras e a minha carne esteve fraca. Não te buscou, por isso eu caí. Por isso precisou enviar um anjo. Oh, glórias a ti, meu Senhor. Foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Então, irmãos, isso acontece sempre que eu vou orar. Orando pouco tempo ou muito tempo, se tiver energia, se eu não tenho energia, eu fico pouco tempo. Se tiver energia e ficar uma hora, é um diálogo infindável com o Senhor Deus. É pedir, pede no início. Não estou colocando regra para vocês, não tem regra na oração. Mas estou dizendo para vocês que a palavra nos diz, nós temos que ter um relacionamento, é nosso Pai. Comigo tem sido assim. Eu peço no início, peço rapidinho, Não é rosário, não adianta pedir. Senhor, me concede, Senhor, me concede, Senhor, me concede. Não é máquina. Eu falei 3 vezes, já me irritou aqui. Imagina se não vai irritar o Senhor Deus. Vai levantar, acender a ira do Criador uma pessoa que fala 200 vezes a mesma oração. Não é máquina de botar ficha. Então, nós que estamos em Cristo também, sabemos das vãs repetições. Pode repetir, mas não vãs repetições. Saiba com quem tu estás falando, com o Criador, ele sabe tudo. E se tu te parar a falar com o Criador, a amar o Criador, a adorar o Criador em oração, tu vai ver como o Senhor Deus vai colocando tudo o que tu tem que falar para ele, porque tudo vem dele mesmo. O Pai e o Filho são um, tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Só tem que dar um abraço de volta. A vida eterna que o Cristo te deu, tu só tem que dar um abraço de volta. Por que que nós vamos glorificar o Senhor eternamente? Porque ele nos deu a glória primeiro. Cristo diz na oração sacerdotal, João 17, está lá que a glória que o Pai deu para o Cristo, Cristo deu para nós. Concedeu toda a glória, proveu ao Pai dar-vos o reino dos céus. Em outra parte da palavra, diz assim que o Senhor Deus não poupou o próprio Filho, como, pois, não nos dará também com ele, com o Filho, todas as coisas? Se o Senhor já entregou o próprio Filho por amor de nós, como é impossível que o Senhor Deus não nos conceda tudo, todas as coisas? Mas o que está no trilho da carne não entende isso. É o pedir, pedir, pedir, pedir e não conversa com o Pai depois. É relacionamento. E muitas vezes o trilho da carne é aquele que ficou macio. É, ficou tranquilão na carne, já leu a Bíblia, já entendi como funciona, aceitei o Salvador, já sei de onde vim, para onde que eu vou. Não, tem que buscar a face do Senhor. Tem que estar em novidade de espírito. É o propósito imenso do Criador. Tem que ver o mundo que tu tá, arrepia. Muito cristão não tá agindo assim, no sentido de falar que é bobagem, não, Jesus é o Senhor e tudo. Matar naquele trilho como se fosse bobagem, como se as coisas não tivessem acontecendo no mundo, sem vigiar, sem estar em espírito de novidade, sem orar, sem clamar, sem pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na palavra do Senhor Jesus de manhã à noite. Nós não nascemos ainda, nós começamos. O nascimento começou aqui. Esse nascimento da água do Espírito é só quando a gente subir depois, sim, acabaram as preocupações. Por isso tem que vigiar. O Senhor diz que vai vomitar quem é morno. Quem está na mesmice não está com espírito de novidade. Não sente o amor de Cristo. Então, irmãos, quem já aceitou a Cristo, sabe que Cristo é o Salvador. Tem que buscar a face do Senhor. Isso que é o nascer da água e do Espírito. Tem que dar importância. Não pode ficar com desdém. E o que acontece com muitos irmãos é o que acontece com muitos que aceitaram a Cristo. Esse aí é o mistério, né? Porque a salvação não se perde. Mas muitos dizem que aceitaram e depois desistiram e vão ser condenados. Muitos aceitaram e o Senhor Deus cumpre. Ia chegar o momento em que eles iriam nascer da água do Espírito. A palavra é para todos. Cristo veio para todos. Muitos invocaram o nome do Senhor, mas com desdém. Quando a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é aquele que realmente buscar o Senhor, realmente buscar a face do Senhor. Então, tem aquele irmão que já está há muito tempo se sentindo bem e tudo, mas ele está à semelhança daquele que da boca para fora entrou na congregação, começou a sentir as bem-aventuranças, começou a ver que os irmãos têm algo mais ali, têm um trilho espiritual que vai segurar tudo quando cair o trilho carnal. Começou a andar com os irmãos em Cristo, mas ainda não andou de fato com o Senhor Jesus. Então, o entendimento, irmãos, é que acontece, e acontece mesmo, É que a pessoa que aceitou a Cristo, ela vai ter um momento em que ela não vai sentir diferença, ela vai sentir um dia após o outro. Ela vai ter uma tendência a cuidar somente das coisas da carne. Imagina o trenzinho andando, né? A Maria Fumaça tem que botar carvão, né? Lá dentro tem um restaurante, tem que cozinhar, tem que lubrificar e as coisas da carne, tá certo? Tem que cuidar. E esse mistério, a palavra diz que o Cristo sabe o tempo certo, não é que a gente por obras, não é que eu tenha que ficar desesperado por comprar propriedades, por ser rico, milionário, por cuidar demais desse trem. Eu tenho que respeitar esse trem. Eu tenho que simplesmente me manter nesse trilho e não ser inimigo de Deus que quer até mesmo que tudo se exploda, que é uma sopa universal, vão fazer o caos, não importa. Não existe vida após a morte, eu faço o que eu quero. Quando existe um trilho firme, a imagem e semelhança do Criador em cada alma, esse trilho não vai ser destruído. Quando terminar esse trilho, para uns, o destino é aquilo ali mesmo, é o abismo. Vai ser a imagem e semelhança do Criador no lago de fogo, pois o Criador é fogo consumidor. Então, alguma coisa tu vai ser, alguma coisa tu tem do Criador. Ou tu vai seguir no trilho espiritual. Vai ser a imagem e semelhança completa. Vai ser filho do Criador. Só que em algum momento, tu vai cuidando desse trilho, vai aparecer um dia após o outro. Uma mesmice. E é aí que cai o erro dos irmãos que ficaram no morno já. Deixaram de se aperfeiçoar em Cristo como vinham se aperfeiçoando. Já sentiram todas as bem-aventuranças, já sentiram, principalmente o recém-convertido, já sentiu que tem um poder, tem coisa atrás, mas não recebeu ainda as grandes coisas que o Senhor Deus revela. Ele já está andando nos trilhos espirituais, já sabe da salvação em Cristo Jesus, mas ainda falta essa coisa de se manter sempre em novidade, saber que é a noiva, saber que tem que nascer da água do Espírito, saber que tem que deixar o Espírito agir nele. No útero, a carne agiu no bebê, o bebê envolto na carne. Nós temos que estar envoltos pelo Espírito Santo, para que conheça, conforme diz em Efésios 3, versículos 14 ao 19. Para que conheça perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade da nossa fé. Versículo 14. Por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quem entender esse texto nasceu da água e do Espírito, se maravilha com o que recebeu. Se maravilha muito mais do que ter recebido o paraíso, porque aqui está recebendo a plenitude de Deus. Está recebendo antes do paraíso, está recebendo a Cristo, aquele que é o Verbo, aquele que fez o paraíso. Está vivendo desde já essa novidade, esse nascimento da água do Espírito, aquele que é o Verbo, ele e o Pai são um. Ele disse: eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando então o Espírito Santo que habita em nós é o cumprimento desta palavra. É o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando em nós. Mas será que estamos dando atenção para o Espírito Santo mais do que atenção para as coisas carnais? Será que nós realmente queremos que debaixo desse trilho da carne tenha o trilho do nosso Deus, o trilho espiritual? Será que nós esquecemos que esse trilho da carne, do bate-papo na esquina, ele vai terminar e que nós precisamos do trilho espiritual embaixo? Será que vocês vão esquecer da imagem que eu vos coloquei que cristão, quando morre, não vai para o caixão? Imagem mais linda. Que imagem é essa, pregador? Caixão? Não, não falei isso. Eu quis falar a imagem antes do caixão. Quando o cristão morre, os anjos te pegam e te levam para cima, para a glória, para a salvação, para o seio de Abraão. Será que a gente lembra constantemente do plano, do propósito do Criador? Que vai acontecer, seja o que for, esse trem, Maria Fumaça, vai a toda nos trilhos da carne. Olha que interessante, tem muito irmão que está aflito, está como que sem esperança, porque não nasceu da água do Espírito. E tem muito ímpio que está calminho, tranquilo, crendo que vai descansar, que o corpo dele vai virar pó, o vento vai levar. O pó que vai voltar para as estrelas, eu vou, depois de tudo que eu fiz aqui na terra de maldade, eu vou virar pó e vou descansar. Estão vendo como os dois estão pensando incorretamente? O cristão que está salvo, cheio de aflições, e aquele milionário que está indo para a condenação, está calmo, está entregue na operação do erro, está seguro do seu erro. E o cristão que está inseguro do seu acerto, da sua salvação, o contrário. E não precisa ser assim. Nós temos que buscar a face do Senhor. Temos que nos alegrar mais com as coisas do Senhor do que com as coisas da carne. Eu falo isso, irmãos, desceu um anjo da parte do nosso Deus. Esse trem é como a palavra diz. Esse trem saiu do Criador, é a palavra do Senhor Deus que saiu do Criador e vai voltar para o Criador. Só que na hora de voltar, o Criador ele é tudo que ele quiser ser, ele é fogo consumidor. Uns vão voltar para o Criador na forma de fogo, lago de fogo. Vão cumprir a imagem e semelhança. Quem habitará com Deus nas labaredas eternas, diz a palavra. E o profeta ele está perguntando: olha, escolham quem de vocês vai habitar. Muitos vão habitar nas labaredas eternas, vão ser um com Deus desse jeito. Se Deus fez as almas para serem a sua imagem e semelhança, de um jeito ou de outro elas vão ser. O Senhor Deus não quis assim. O Senhor Deus construiu vales, montanhas, construiu vales tão terríveis que ele mesmo chega a dizer que ele fez o mal. Sim, o Senhor Deus faz tudo, tudo foi feito por ele. Tem um que ouve essa pregação já parou, mentiu, mentiu. Em Deus não há mácula, Deus não há mal algum, como é que vai dizer que Deus fez o mal? De fato, o Senhor Deus é perfeito. É o bem, não há mácula, não há mal algum no Senhor Deus, não há. Mas este entendimento vem da leitura da palavra, vem da luz que o Espírito Santo nos dá, que é a luz do Cristo. Isaías 45, versículos 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha só o que diz aqui, irmãos. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Pode ser o ímpio. Pode ser o ímpio que quer negar, Deus nega, o Senhor Deus fez as almas à sua imagem e semelhança, tem que ser assim, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Estão vendo, irmãos? O entendimento é simples. Já coloquei para vocês uma vez. Se um pai tem as coisas dele, tem uma arma escondida, tem um cofre, aí ele diz para o filho: não mexe, aquilo lá são as coisas do papai. Diz para o filhinho de 10 anos: não é para ti. No caso do Senhor Deus, nós somos deuses, porque ele é Deus dos deuses. Nós seremos eternamente deuses, filhos do Deus dos deuses. Luzes, filhos do Pai das luzes. O Senhor Deus, ele é infinitamente e sempre será infinitamente maior do que nós. Quando ele diz que cria o mal, e o próprio mal em si, não é mal nenhum para ele, não há mácula nele. As trevas que ele criou, as dimensões terríveis, isso é coisa do Pai. Nunca foi para nós. Lá no Éden começou que o Senhor Deus diz: olha, não come desse fruto. É coisa do Pai. O que que Adão e Eva foram fazer? Nem discutiram, né? Podiam pelo menos discutir. Podiam pelo menos passar horas e horas para ver se o Criador ia convencer eles de. Não, nem discutiram. Botaram a mão nas coisas lá que não deveriam botar a mão. Então, Isaías 45 está dizendo: o Senhor Deus, ele forma tudo, a luz, as trevas, a paz, o mal, tudo vem do Senhor Deus. Aí, pronto, dá para entender o que o ímpio pergunta tanto e não entende. Como é que Deus, sendo bom, criou o Satanás, não sabia que ele ia virar o mal? É, o Senhor Deus cria tudo, todas as coisas dentro da criação dele. Ele diz: escolhe. Tudo veio dele. O Senhor Deus é o Criador, ele projeta todas as coisas, ele faz tudo. Mas ele é perfeito, não há mácula, em amor. Ele é perfeito. A Bíblia chega a dizer que Deus é amor, é longânimo, não é tirano. Mas tem almas que insistem, insistem, insistem. Aí nós entendemos o que é a condenação. Tem esse trilho inicial, é o propósito do Criador. A gente começa nesse trilho desse jeito, vou fazer o quê? É na carne, é assim, é sofrendo, mas temos a redenção em Cristo, é a continuação que não é carnal. Receberemos corpos de carne, sim, mas carne glorificada, com um propósito glorificado em Cristo. E quando nós vemos a imagem geral do propósito do Senhor, ainda que nessa turbulência, no sofrimento, nós vamos dando glórias a Deus. Porque conforme em Efésios 3, agora a gente compreende perfeitamente, junto com todos os santos, porque é a grande família, nós compreendemos agora a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do propósito do Senhor. Não é só esse trenzinho Maria Fumaça aqui na carne, não. O homem já fez até o trem-bala, né? Zoom! Mas é o trem-bala do Espírito mesmo. Quando acabar isso aqui, é corpos glorificados. Aí nós vamos ver o que é trem-bala. Aí nós vamos ver que esses trilhos vão para a eternidade. Em Cristo Jesus, o propósito do nosso Deus. Vida eterna e abundante. O propósito do Criador. E para dar aquele sorrisinho, para ter a certeza da salvação, mesmo quando estiver ali num momento difícil, basta desde já buscar a face do Senhor. Mateus 25, 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, irmãos, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O propósito do Senhor Deus já foi estabelecido há muito tempo. Cristo veio cumprir, está consumado. Mas olhem a continuação do texto. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então, irmãos, em vez do bate-papo na esquina, seja o que for na tua vida, o Senhor Jesus, ele nos ensina que os mornos não serão aceitos. Não é por obras, mas o Senhor nos preparou para as obras. Então, se um pedacinho, uma obrinha de nada, para quem foi chamado mais tarde, para quem é fraco, então vai ser aquela obra. Mas se um irmão trata com desdém aquilo que Cristo fez por ele, se deixa passar o tempo, aí ele não percebe o que o Espírito Santo está dizendo e não faz a obra espiritual. Ele percebe só as coisas da carne, só o trilho daquele trem, vai muito bem, obrigado, estou salvo. Mas quando chegar lá em cima, Cristo vai dizer: olha, não te conheço. Porque se é de Cristo, faz o que Cristo manda fazer. Se é doar dinheiro, se é ajudar, se é participar de uma obra de caridade, seja o que for, se é pregar, mas tem que fazer alguma coisa. Se é se preocupar somente, se é orar, não pode ficar morno de jeito nenhum. Então, para te saber se tu é de Cristo, vê se tu está fazendo o que o Senhor Jesus disse para fazer, aquilo que tu podes fazer. Por isso que tem que buscar a face do Senhor. Porque quando chega no texto da oração sacerdotal, João 17, versículo 24, e nós lemos: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus dizendo que ele quer que nós que somos dele estejamos com ele para que nós possamos ver, viver a glória que ele é, que ele recebeu do Pai. A Bíblia completa dizendo que lá em cima nós vamos ser diretamente iluminados pela glória do Cristo. E aqui em João 17, 24, o Cristo manifestando este desejo, para que nós vejamos a glória, o tamanho dessa glória, a extensão, a profundidade dessa fé. Tudo que nós veremos lá em cima será iluminado pela glória do Cristo. Estão vendo? O que é a glória do Cristo? É pura glória. E o amor do Cristo dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. Não é um gesto de ficar olhando o outro e eu não tenho nada, não. Nós seremos iluminados pela glória do Cristo. Por isso veremos completamente como ele é, a glória que ele recebeu do Pai. Nós olharemos a existência através da glória do Cristo. Não haverá a luz do sol. É a pura glória, o poder imenso do Criador manifestado nas mãos do Filho. A palavra diz que tudo foi colocado, todo poder, nas mãos do Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso que não entra morno, não entra vovozinha do quinto andar. Por isso que tem que viver em novidade, tem que buscar a face do Senhor. Tem que buscar fazer o que o Senhor Deus pede. E aí, quando vai chegar o problema, porque eu estou há uns 10 anos sem dormir, eu estou num problema imenso que me foi proibido dizer para vocês o que é. E aí eu caí onde? Daniel 12, 10, que diz o seguinte: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por amor do nosso Deus, ele me fez um sábio, pelo sofrimento. Não é que eu sou tal, não é que eu seja um mago. Antes de aceitar o Senhor Jesus, eu já estava indo por esse caminho, se é para me exibir. Já estava virando um mago de poder, grande coisa. Não serve para nada ter poder. O que nos é útil, o que nos é importante é a salvação em Cristo. O que nos serve é sabermos que nós somos filhos daquele que é o próprio poder, o Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao saber disso, quando veio todo esse meu sofrimento, eu caí em Daniel 12, 10. Estou sendo purificado, embranquecido, provado. Eu não largo do Cristo com todos os meus erros. A minha alma declara: Jesus Cristo é o Senhor. Não troco por nada. E eu continuo então no sofrimento, sendo purificado, embranquecido e provado. Mas os ímpios, os que têm dinheiro, os que têm poder, procederão impiamente, eles vão continuar na deles. E nenhum dos ímpios vai entender, a menos que deixe de ser ímpio, né? Deixar de fazer o mal. Nenhum dos ímpios vai entender, mas os sábios entenderão. Se tu entendes que é o propósito do Criador, que se o teu trilho já terminou como o meu, não terminou, né? Mas é como se terminasse. A pessoa não pode casar, não pode ter dinheiro. Se eu conseguir ter dinheiro é pouquinho. Não pode ter uma casa, não posso ter um carro, nada. Não sei se isso um dia vai mudar, mas já está assim há muito tempo. Então, se tu entender o que está acontecendo contigo, quanto antes tu entender, aí tu nasce da água do Espírito. Tu arrepia, tu vive em novidade. Tu começa a buscar, mas aonde que eu vou ver alegria? Tu começa a ler a palavra com outros olhos, com outro coração, com outra alma. Já não é mais a alma do ímpio, que só vê interesse nas coisas ímpias. Agora tu vê interesse no propósito do Criador, porque tu sabe que tu está num trem que não vai parar, que essa coisa da carne vai arrebentar para todo mundo, a primeira morte. E tu sabe que tu quer esse trilho de luz embaixo que vai te segurar, que não é conto de fadas. Que tem até um irmão insistindo e dizendo que até um anjo em carne veio e visitou. E se não quiser acreditar, a palavra diz: todo aquele que clamar e pedir, o Senhor Deus responde, dá comprovações, dá consolação. É a hora de arrepiar, irmãos. É a hora de voltar ao primeiro amor. É a hora de sim, de ficar nesse tempo que não dá para sair, mas é a hora de seguir com Cristo. E nós estamos sendo, sim, devagarinho, purificados, embranquecidos e provados. Purificados é, com tanto sofrimento, com tanta coisa, tu vai perdendo o interesse por esses trilhos canais. Mas tu tá nesses trilhos ainda, tu é obrigado a comer, a viver. E se tem um dinheiro, alguma coisa, o Senhor Deus, ele te permite ter um carro bom, mas tu já não tá mais com interesse, já nasceu da água do Espírito, já está purificado disso tudo aí. Embranquecido, porque mais do que purificado, tu começa a ficar desgastado. Ah, não me fala mais disso, eu não quero saber, não adianta. Eu compra, tu tem dinheiro, o cara que tem dinheiro e é cristão, o outro insiste, ele tem dinheiro, mas não compra. Não, não quero, não preciso de mais nada, tá bem. Já está embranquecido. O cara que é pobre como eu já está embranquecido, já viu tudo, já sabe, eu já sei. Já virou aquele ancião antes da hora. E provado. Nessa parte eu caí muitas vezes, irmãos, provado. Porque purificado já está sendo purificado, já purificou, já tirou, já perdeu tudo. Embranquecido é quando já começa a incomodar. Já estou vendo que o Satanás está botando coisa na minha frente para eu cair. Tu já está embranquecido, já sabe de cor e salteado, mas provado é quando aperta mesmo. De um jeito ou de outro vai apertar. É quando aperta. E os ímpios, eles vão proceder impiamente. Nenhum deles vai entender. Essa história aí não é para mim, não, de ser cristão. Mas nós, o Senhor Deus, que colocou o cristão nessa situação. Um anjo desceu, irmãos. Eu sei que o Senhor Deus existe. E eu sei que ele permitiu isso com Jó e com todo mundo, a situação. Se o Senhor Deus quisesse hoje, ó, não estalar, não piscar de olhos, ele faria bilhões de pobres se tornarem ricos. Ricos de uma maneira que nem os mais poderosos conseguiriam impedir. Ele tiraria as almas daqui e botaria tudo no paraíso. Mas o propósito do Criador é diferente. O Senhor Deus quer primeiro ver a gente nascer da água do Espírito. Quer ver se a gente realmente quer ser puro de coração. Se a gente quer deixar de roubar, deixar de matar, deixar de ter inveja, ciúmes, malícia, tudo aquilo que a palavra diz. Para habitar com os irmãos nessa paz, só é possível ter a paz quando o irmão não vai botar a mão nas coisas do outro, não vai roubar. Não vai incomodar, não vai irritar, não vai ter chacota, não vai ter zombaria, não vai ter nada. As portas vão ficar abertas porque não vai ter nem bicho com pecado para entrar na tua casa. Vai ser uma maravilha, irmãos. A salvação em Cristo Jesus é mais do que uma maravilha. É a glória do Senhor. Ele é a glória do unigênito do Pai. Quando nós nascemos da água do Espírito, e nós que realmente cremos, não sei quem são, o Senhor sabe, nós não podemos julgar, nós já começamos a sentir essa novidade do Espírito. Viver em novidade. Viver em Espírito e em verdade. Adorar o Pai em Espírito e em verdade. Não entrar na oração só para pedir, mas para conversar, para glorificar. Glórias a Ti, meu Deus, eu não gosto disso, reclama, chora. Eu não entendo, mas glórias a ti, eu já aceitei o teu filho, eu estou indo contigo. E os ímpios procederam impiamente. E não é proibido olhar os vídeos, não, do caviar, do iate, alguma coisinha, óleo, mas a gente vai ficando purificado, embranquecido, até isso vai cansando. Não encaixa, mas não dá mais. Não dá mais. Mas a aprovação vem, irmãos. É por isso que tem que nascer da água e do Espírito desde já. E, mais uma vez, eu gostaria de lembrar parte do meu testemunho, mas de uma forma diferente que me veio, o Espírito Santo me colocou, que eu não entendi, irmãos. Como que pode? Eu realmente não entendi. Como que pode o cientista, aquele que se diz que é cientista, dizia assim: eu sou cientista, eu só acredito no que vejo. A Bíblia foi comprovada, é mentira, não sei o quê. Cientista que diz que é cientista, que só acredita em coisas lógicas, vai falar de Balaão e de uma jumenta que abre a boca para falar. É um absurdo. Mais absurdo são cientistas que estão tentando fazer o macaco falar. Agora, um absurdo é um cientista, pessoa que diz que é cientista e não quer experimentar, porque todo cientista quer experimentar, não quer experimentar um relacionamento com o Senhor Deus, que diz que todo aquele que pede, que inicia esse relacionamento, mas não tem tempo, inicia um minuto, uma oração de um minuto por dia, precisa nem abrir a boca mentalmente. Aquele que pode ler a Bíblia, leia um minuto, dois, cinco por dia, um Novo Testamento. E esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor Deus tem interesse. O Senhor Deus só quer saber se a pessoa quer. É simples assim, porque dentro de cada alma, a Bíblia diz isso. Dentro de cada alma tem a imagem e semelhança do Criador. Tem aquilo que diz assim: Deus existe, tem a prova, só precisa despertar. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Tem a nossa essência, que é a imagem e semelhança do Criador. Para que negar isso, então? É o que os ímpios fazem. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o cientista cria tantas maravilhas, tudo, para depois dizer que é tudo obra do acaso, é uma sopa, não tem importância. Tanta coisa tão importante, tão inteligente, é tão inteligente, é tão importante, a ponto de dar toda a vida pesquisando aquilo. Cientista disso, cientista daquilo. Ele mesmo assinou embaixo, ele mesmo disse com a sua própria vida, dia após dia fazendo pesquisa, que aquilo é tão inteligente, tão importante, a ponto dele mesmo dar a própria vida. Olha aí, Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. A hora de fazer a experiência com Deus, né? Desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, tudo o que o Senhor Deus fez, colocou o homem sábio, o homem se tornou sábio, conquistou, deu a própria vida para desvendar os mistérios. Tanto é importante que o homem deu a própria vida, se tornando um estudioso, um cientista. Mas na hora de ter ciência de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer o autor de tudo isso, esses que eram sábios tornaram-se loucos, porque é loucura negar o Criador disso tudo. E aí mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança das outras coisas. Hoje, um irmão postou ali, estão querendo não, já estão fazendo, né? Querem fazer fábricas de nenéns, né? No futuro, até onde o seu Deus permitir, os nenéns vão nascer em incubadoras sem a tradicional presença do homem e da mulher. Eu não sei até onde que o seu Deus vai permitir, mas nosso Deus é Deus. Nós não sabemos o poder dele, até onde ele quer que as coisas aconteçam. Nós sabemos que o poder do nosso Deus é ilimitado, mas não sabemos os pensamentos do nosso Pai. E é o homem transformando a glória do Deus incorruptível em semelhança das coisas que ele vê, das aves, do que está na natureza, do que ele mexe como cientista, do que ele manipula sem Deus. Sem Deus. Então, cedo ou tarde, eles vão perceber que esse trilho vai terminar, porque nós que estamos em Cristo, lemos na palavra que eles eram sábios, conheceram todas essas coisas a ponto de darem a própria vida para fazerem coisas maravilhosas, mas não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, nem deram atenção, deram as costas para o seu Deus. Então nós, na palavra, percebemos que os seus discursos já desvaneceram. Os seus discursos, que eram maravilhosos, sábios, essa ciência maravilhosa, já se tornou trevas, já se tornou insensata. Eram sábios e tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus, o que era a glória, agora é a semelhança de uma sopa universal. Mas esses trilhos da carne vão terminar, e é por isso que o nosso Senhor diz: não vai aceitar os mornos. Frente a tudo isso que está acontecendo, não fique sentadinho no banco do trem achando que vem o self-service ali, espiritual, que os anjos vão te servir, que tu tá salvo, vai dar ordens a teu respeito. Eu dou testemunho, desceu um anjo, e é claro que o Senhor Deus deu ordem a meu respeito. E os anjos estão trabalhando a todos que realmente creem. Mas se eu for contar o testemunho completo do que aconteceu em minha vida, desde os 4 anos de idade, mesmo antes de ter aceito a Cristo, ninguém ia querer ficar no meu lugar. Aos 4 anos de idade já veio o demônio, começou a perseguição, não pude ter nada. Fiz muitos cursos superiores e não posso ter nada. Então, irmãos, não importa a tua situação. Agora tu já está aí nesse trilho, nessa carne, eu também. Importa é nascer da água do Espírito, é olhar o propósito do Criador. É ver que esse trem da carne, ele vai que nem uma maria fumaça, se transforma em trem bala, vai cada vez mais alto, mais rápido. Isso nós sabemos que os ímpios fazem. Mas nós não podemos fazer isso. A hora agora que esse trem está sendo empurrado com tanta velocidade pelos ímpios, porque é o que eles fazem, na carne estão construindo e estão avançando, impondo novas regras e a gente fica sem saída. Tudo bem. Mas nós, justamente porque isso está acontecendo, nós, vai arrebentar primeiro em nós, porque nós não somos da carne, eles estão da carne. Então vai arrebentar primeiro em nós. Por isso que nós temos que nascer da água do Espírito e olhar o plano do Criador mais ainda, de coração, mente e alma, conforme diz a palavra. Para que, tendo nascido da água e do Espírito, significa o quê? Exatamente isso. Quando arrebentar os trilhos da carne, quando chegar a tua hora, tu já está com os trilhos espirituais, os anjinhos te carregando. Glórias a Deus. Se nós não podemos e nem queremos entrar nesse fuzuê, nesse auê, nessa velocidade do trem-bala, não confundo as coisas. O irmão que tem dinheiro está lá andando de trem-bala, pode andar de trem-bala. Não confundo, mas é que a carne, o fuzuê, o giro, esse trem da carne a toda velocidade, a gente vai porque nos obrigam. Vamos indo, vamos, a gente atende, respeita quem tem que ser respeitado, trabalha para quem tem que trabalhar. Quem é escravo não tem saída, é escravo mesmo, trabalha para aquele que tem que trabalhar. Mas quem tem Cristo em qualquer situação, mesmo lá atrás os escravos, tem gente que viveu a vida inteira como escravo e aceitou a Cristo. Quem tem Cristo está andando nos trilhos da carne, preso nos trilhos da carne, sofrendo como Paulo. Paulo era escravo, irmãos. O Senhor disse o quanto ele teria que sofrer pelo amor do nome do nosso Deus. Então, quando o Senhor Jesus vem para Paulo e diz essas coisas e ensina ele, o Espírito Santo agora com ele tudo, Paulo vem e traduz para nós nas cartas paulinas e chega ao ponto de dizer, olha, é claro que ele não disse assim. Ele chega ao ponto, ele fala com amor, explicando mesmo, olha, eu queria estar com Cristo. Por mim, bye bye, tchau para vocês. Mas eu estou aqui por vocês, por amor de vocês, nesse trilho, preso como escravo. Eu sou escravo do Senhor Jesus. E quem está preso nesse trilho e é ímpio, toca fogo na lareira, se é Maria Fumaça, toca motor, modernidade no trem-bala, ele quer mais, quer mais, quer mais, quer invenção, quer mais, quer mais. Eu também fiquei preso nisso um tempo. Quer mais? É o trilho da carne, quer mais, e ah, quando eu morrer eu vou descansar. Vai ser um descanso. E a pessoa chega a dizer isso. É sinal que ela está percebendo que isso aqui já é um fuzuê, já é um giro, é uma alegria que gira, mas muito rápido e não tem sentido. E não vai descansar coisa nenhuma. Não vai, porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, se a carne já está fazendo isso, vai arrebentar primeiro no cristão, que não é da carne. Quem vai perder primeiro os trilhos da carne é o cristão. Por isso que o cristão tem que nascer da água do Espírito, buscar o Senhor de todo entendimento, de todo o coração, de toda a sua alma, para que escute o que o Espírito Santo está fazendo. O que o Espírito Santo está dizendo, a obra que o Espírito Santo confirma dentro de ti, o conselho do Espírito Santo para a tua paz, a ordem do Espírito Santo para fazer o que tem que fazer. O nascido da água do Espírito, então, é aquele que sabe que esse trilho vai terminar, sabe que tem um inimigo, que o inimigo protege os dele, mas sabe que ele só tem o alcance na carne. Então, sabe que tem que se preparar em Cristo. E o cristão sabe quando nasceu da água do Espírito, justamente por essas coisas que vos falam, que a Bíblia fala. Se tu tiver num momento de provação terrível, tu vai ver se tu nasceu da água do Espírito, se tu tem a certeza da salvação, se tu vai rir, não porque, ó, aquele pregador disse que tem que rir na hora, não disse isso, eu disse que sai de ti o amor que tu já recebeu. O que está na forca vai rir. A mãe que está com o filho lá no cemitério, não é obrigação, mas ela pode tocar um violão até e glorificar a Deus. A mulher, eu tenho um vídeo até hoje, está no YouTube, a mulher que teve seu filho assassinado, ela vai lá na cadeia para amar o assassino, para dizer, olha, tu matou meu filho, mas eu passei o ano orando por ti, o ano na justiça para conseguir falar contigo, para vir aqui dizer que eu te perdoei, que o Senhor Jesus te ama, que quem fez isso com meu filho não foi tu, foi o Satanás que te moveu. Mas se tu não aceitar o Senhor Jesus, tu vai para o inferno também. Aquela mulher nasceu da água e do Espírito. A vida não é aqui, não é na carne. Então tem o trilho da carne e para os cristãos tem aquela mudança de transporte. Nesse corpo de carne, nós vamos mudar para o corpo de carne glorificado e vamos seguindo os trilhos de luz eternamente. Mas aqueles que não têm os trilhos de luz, não têm o Espírito Santo, não têm a luz do Cristo, não têm a salvação do Cristo, vão continuar com o corpo glorificado também, mas vai ser um corpo imortal para quê? Para glorificar a Deus no lago de fogo. Não se pode negar aquilo que o Senhor Deus fez, o propósito do Senhor Deus. O Senhor Deus fez as almas estão feitas, a partir de agora são eternas. Então, amado irmão, amada irmã, se tu estás em Cristo, vocês então são meus irmãos. Se escutou a pregação até o final, não aceitou o Senhor Jesus, mas escutou com atenção, também está sendo chamado. Está mais fácil do que tu imagina. Aceita hoje mesmo. Vai para o teu quarto e diz: Senhor Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador. Simples assim. Depois passa a ler a Bíblia, busca esse relacionamento com o nosso Deus. Não existe absurdo nenhum em toda a Bíblia Sagrada. Não existe. Tu que tens aí a internet, ainda dá para pesquisar. Já está ficando difícil, mas ainda dá. E tu vais comprovar que não existe um único absurdo na Bíblia Sagrada. E é testemunho após testemunho. A palavra diz que é uma nuvem grande de testemunhas. E essa nuvem vem até os dias de hoje, irmãos, porque esse irmão que vos fala recebeu um anjo. Eu vi e recebi a mensagem e respondi. Um anjo veio à minha presença. Irmãos, eu não sou ninguém. Amados irmãos, todo tempo é o tempo do nosso Deus. Nós estamos, desde Adão e Eva, dentro do propósito do Criador. Descer um anjo. Amados irmãos, alegrem-se com essa palavra. E se vocês estão em Cristo, não se apavorem, continuem em Cristo. Lembrem-se de Marta e Maria. É simples. Marta trabalhando, façam o que puderem. Cumpram. Quem tem dinheiro, ajude. Quem pode viajar, quem pode pregar, quem pode isso, aquilo, tudo que o Cristo diz para fazer. Mas nos momentos que não dá mais para fazer, é como Maria. Mas para ser como Maria, enquanto vai fazendo o que Cristo pede, vai buscando entendimento. Não fica no morno. Vai buscando beber dessa água que o Cristo nos dá e que o Cristo nos ensina no poço de Jacó, quando ele falou com a mulher samaritana. Essa água nós temos que beber porque nos dá vida eterna e abundante. Desde já. Então, irmãos, como Marta, trabalhando para Cristo. Quando não dá mais, não se apavorem, não se assustem. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está salvo. Nós fomos feitos em Cristo, preparados para as obras. Então, O que está na tua frente, o que tu pode fazer, Cristo preparou, faz. Simplesmente assim, não pode fazer. Pensa mais um pouco, pensa, pensa sempre. Se não pode, não te apavora. Aí, deixa de ser Marta um pouco, para ser um pouco de Maria, para adorar o Senhor. Mas tu só vai conseguir adorar o Senhor nesses momentos de paz, de silêncio ou de guerra, mas um momento que nada mais dá para fazer, mas que a tua alma vai entrar em paz. Quando tu tiver atrás já o nascimento da água do Espírito, que é essa busca, que é isso que tu fizeste agora, escutaste toda a pregação, que é simplesmente ler a palavra do Senhor, buscar confirmar a palavra, pesquisando, estudando, escutando os pregadores, ver o que faz sentido e o que não faz sentido, se está na Bíblia, como está na Bíblia. O Espírito Santo vem, nosso Deus é galardoador. Ele vem e dá entendimento. Simples assim. Se tu estás fazendo isso, é o momento de ser um pouquinho, toda noite, um pouquinho como Maria. Se ajoelhar aos pés do nosso amado Jesus, nosso Salvador, nosso amigo, nosso tudo, a fonte de toda a vida. Eu gosto de dizer, como é que uma pessoa espera ligar um aparelho que foi feito para ligar na tomada, se ela não ligar na tomada? Né? O outro aparelho tem bateria, como é que vai funcionar o aparelho se não ligar com uma bateria lá dentro? Então, que nós somos de Cristo, nós sabemos que toda a vida vem de Cristo, precisamos estar conectados no Cristo, como Maria, em adoração, não pela lei, não pela leitura corrida e sem sentido, mas por ver, olha o que o Senhor Deus está dizendo. Tudo que ele ganhou do Pai, ele é a glória, essa glória ele colocou em nós também. Nós vamos viver a glória do Cristo, seremos aperfeiçoados até chegarmos à perfeição do Cristo lá no paraíso, lá no terceiro céu. Isso é ser como Maria, adorar a palavra assim. Aí quando chegar em oração, não vai só pedir, no final do dia vai amar o Cristo. Vai conversar com o Pai, porque o Filho e o Pai são um. Vai conversar com o Pai, Jeová. Se quiser chamar de o Senhor, ele mesmo diz. Ele diz que esse é o nome dele. Vai adorar somente a esse Deus único, que é a fonte de toda a nossa vida. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Então quem é do Senhor entende que ele não divide a glória dele, que ele é a fonte de toda a glória, é o nosso Pai. Em oração se entrega a conversar, a chorar, a reclamar, a fazer tudo para ter um diálogo, uma conversa com o Pai. É ser como Maria, isso é a verdadeira adoração. Já adoro entendendo a palavra, é meu Pai. Toda a glória eu recebi, não tem mais imposto, não tem mais problema, não tem opressão, não tem nada. Eu já recebi comprovação, quem é cristão, não se discute. Cristão não está tentando impor nada, até cristão diz, olha, Apocalipse 22, 11 diz: quem é sujo, suje-se ainda. O Senhor Deus está dando um tempo. A Bíblia diz: amar até os inimigos, respeitar a quem respeito, quer ser da outra fé, seja. Mas nós que somos cristãos e cremos na palavra do Senhor, sabemos que Ele é a fonte de toda a vida. O Pai e o Filho são um. Quer chamar de Jeová? Não quer, chama de o Senhor. Simples. É o Deus simples. De forma alguma tu perde o acesso a esse Deus que, mesmo sendo Deus, simplificou tudo para ti. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Este é o nome. É o Senhor. Não tem outros senhores. É o Senhor dos senhores. Se tu entende a simplicidade dessa fé, tu passa a ser como Maria quando não dá mais para ser como Marta. Tu passa a se ajoelhar e contemplar e conversar e chorar. Mesmo no choro, tu tá numa alegria, numa novidade de espírito. Tu tá nascendo mais ainda, teu nascimento da água do espírito tá se completando. Sem saber, naquele choro, naquele clamor e até em risos depois com o Senhor, agradecendo. Tu já tá andando naqueles trilhos espirituais. Naquele momento em oração, sem saber, tu não tá nem mesmo no trilho carnal, mas a tua alma está literalmente se unindo ao Criador, desde já. Por isso que o Senhor nos diz para nascermos da água do Espírito, senão não herdará o reino dos céus. Porque o propósito do Senhor Deus é esse: primeiro a carne, o trenzinho. E esse trenzinho ele vai num trilho carnal, mas esse trilho vai ser interrompido. Não sei como. Não sei se tu vai levar um tiro, um soco, vai cair na esquina ou vai morrer pela idade. Esse trilho vai terminar. Então, antes que esse trilho termine, aceite a Jesus. Já aceitou agora? Siga fazendo o que o Senhor diz para te fazer. E fazendo isso, tu nasce da água do Espírito. Tu já está em espírito, olha, morreu, vai morrer o quê? O espírito é imortal. Eu já estou no espírito. Eu não estou mais no mundo, eu estou no espírito. E para te saber, é isso. Um dos sinais é esse. Quando vem o vale, tu vai sentir aquela alegria, pelo menos um pouquinho. Se for só pavor, só desespero, não é esperança. Não é o mesmo trilho. Se tu ainda está no trilho da carne, só enxerga as coisas da carne. Tá certo que nós somos obrigados, vamos como um trem bala. Estamos usufruindo das coisas da carne dentro daquilo que o Senhor Deus nos permitiu. Mas vai chegar uma hora em que vai arrebentar o nosso trilho primeiro. Porque os poderosos, os da carne, eles querem firmar os trilhos deles. Tem que sair os nossos. E no engano deles, diz a palavra, está a nossa salvação, porque é o contrário. Não é que nós dependamos deles, é que esse é o paradoxo do Senhor Deus. Aquilo que parece, não é. Ter dinheiro, ter essa gana, buscar esse trem-bala e mais e mais e mais e mais, parece, mas não é. Mas não é bom, não é certo? É certo. Mas faça tudo isso glorificando a Deus, diz a palavra. Por isso que tem até milionário que é salvo. Tem, são poucos, porque é mais difícil, né? Porque o milionário normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai se prender tanto o trenzinho no trilho da carne, vai confiar tanto nesse trilho, que ele já vai começar a dizer que não existe nada depois da morte. Vou descansar, vou fazer tudo aqui, né? Porque a astúcia do maligno, ela vem em espírito, o espírito maligno vai entrando, entrando na pessoa. De tal forma que entra naquele que se diz cristão e está morno. Já está acontecendo o dardo inflamado do maligno. Quando o Senhor Deus diz, não tem descanso na carne. Eu não tenho, porque eu não posso falar, né, irmãos? Mas a palavra diz que é assim. Não descansa na carne, não. Não confia na carne. Descansa em Cristo, dentro da palavra, dentro do que o Senhor Deus tem para ti, dentro do que o Senhor Deus diz para a gente fazer. Então, irmãos, fazendo assim, nós já nascemos da água e do Espírito. Nós já estamos trilhando o trilho da carne, mas como Paulo. Que precisamos trilhar aqui na carne com os outros. Mas debaixo desses trilhos, pela graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, já estamos salvos. Já tem os trilhos de luz, os trilhos espirituais, os trilhos que o Senhor Jesus colocou por nós dentro do seu propósito antes da fundação do mundo. Glórias a Deus, amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.